Rádio 97. Estádio. Tá no ar, Estádio 97, sempre aqui na Energia. O oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Ticket Alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar seus colaboradores. Estádio 97, também no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Esser, um nome construído com história. Tá no ar, Estádio 97. Sejam bem-vindos. E aí, boa noite. E aí? Agora quem dá bola é o Palestra. Olha só. Agora quem dá bola é o Palestra. O Palestra é o novo campeão. Tá cortado aí. Tá cortado. Tá cortado. Agora sim. Tá tudo cortado aí. Cortado? Não, não. Ah, não tá não. Agora quem dá bola é o Palestra. O Palestra é o novo campeão. Show, Vini, como é que é? Quando surge o alvinegro em Aí, Gê, deixa eu agradecer aqui o programa aqui. Sensacional. Agradecer aqui em nome do Pai, do Filho e do Santos. Amém. Certo? Vamos aí. E já dizia, não sei quem que falou, eu achei interessantíssimo. Foi boa. E o Bahia e o Vitória iam apelar para todos os orixás. Cada um fez a sua. Mas o Palmeiras tinha todos os santos, né? É, exatamente. Aí diferente, não dá, né? Porque, na verdade, essa falei que não caía, Domênico. Aí, ó. Essa vaianidade, essa ruindade futebolística que véio, temos empenhado. Tava na cara que o Vitória ia salvar todo mundo, gente. Aí, ó. Ô, mano, eu também achava... Do Vitória, eu ia torcer muito, mas falei aqui que ia ser difícil pra cacete e tive razão. E foi. Vou repetir o que eu falei na sexta-feira. Mais sorte que juízo. De novo, nossa, mais sorte que o senhor não vem com esse trocinho, não, senhor. O senhor não vem com o papinho furado. Vem, pera só um minuto, O senhor do meu lado aqui, o senhor. Parece do cacete. Exatamente. O senhor Portuga que tá aqui do meu lado, que fez musiquinha na paródia. Cadê a paródia? Cadê a musiquinha? Cadê, hein? Cadê? Olha, mas olha não. Com o dedo em cima olha do não. Pé, o senhor que chupe muito gostoso. Oh, demora lá, né? Me ligaram e falaram que eu fui papinho aqui. Me ligaram da direção da rádio e falaram assim: pode apertar o play. Falei: aguarda. Mas tá bom, assim, bom que você falou. Fala aí, ô. Mas vamos aí, o Palmeira, Domingo. Que sofrimento, rapaz. Meu do Deus céu. Do céu. Como véio. Pode até o fim, até o último minuto. Mas é que a gente conhece o time do Palmeiras. Quem assiste os jogos do Palmeiras sabe que ia ser sofrimento. Caramba. O time rapaz. É ruim. É ruim aí. Com todos os erros possíveis. Em seis jogos, um ponto. Só precisava de três, meu. Bem falou o Zé Simão hoje, Domingo. Ele falou. Zé Simão falou que o Palmeiras só não caiu pra Série B por falta de vaga. Falta de vaga, né? É isso mesmo. Porque por time caiu. Mas, ó, o Domênico, agora vocês precisam mudar ou a defesa ou o hino, hein? Aquele bagulho mudar de defesa, tudo. Ninguém passa, velho. Mudar tudo, mas fala aí, ó. Defesa, não, então, exatamente. Passa sim. Falou muito. Agora precisa pôr a casa lá em ordem, que já tá anos tentando e nunca consegue acertar, né? A casa do Palmeira. Precisa ver se o Dorival vai ficar, né? Enfim, vários jogadores aí que vão ficar no elenco. Enfim, começa o planejamento. Paulo Nobre, que já foi reeleito, então já pode começar o planejamento pro ano que vem, Domênico. Foi um pavor ontem na arena lá. Mais um torcedor morreu de infarto ontem. Morreu mesmo? Morreu mais um. Teve mais um torcedor que morreu. Saiu carregado ali? Foi na hora do gol do Atlético? Eu acho que sim. Acho que foi na hora do gol do Atlético. Não, foi um pouco depois. Eu vi um papo assim. Não, foi depois. Foi um pouco depois. Não, enfim, foi pro saco. Coitado. Emoções, né? Que Deus o tenha, mas... avisando ele lá em cima que não caiu o Palmeira, entendeu? Avisando ele. Vamos por partes. É, o outro que tinha morrido foi no Pacaembu, viu, Domingo? Vamos por partes, como diria Jack Stripador. O time do Palmeiras não jogou. Aliás, não jogou esse campeonato nada, né? Ele só não caiu mesmo por incompetência dos outros, porque... Que tem nevo, se não me engano... conseguiu ser pior, Domênico. Não, sim, então, por incompetência dos outros. E se não me engano, Sombra, parece que foi aí uma das piores pontuações para poder ficar na primeira divisão, acho que foi esse ano, né? Foi. Isso foi. Nos pontos corridos, né? Se não me engano, teve um ano aí que com 42 ou 43 um time escapou. Eu não vou lembrar agora da lista aí, mas ontem o Palmeiras escapou, escaparia com 39, hein? O Palmeiras não dependia, vamos falar sério aqui. Falamos 42 aqui, o Palmeiras, lembra? Ele ficou aliviado com o gol lá do Thiago, é o Thiago, né? Sim, sim. Do Thiago Ribeiro. Ele ficou aliviado com aquele gol. Porém, com o empate, o Palmeiras mesmo perdendo o jogo não caía. Você vê que mesmo perdendo o jogo ontem não caía. Com o empate do Santos, vamos supor que não saísse o gol, não caía. Pra você ver como que tava ruim os outros times. E muita gente, agradeça ao Santos. O Santos, gente, foi lá jogar o futebol dele. Foi igual o Atlético Paraná ontem. É que o Santos e o Atlético do Paraná pegaram dois times ridículos. Essa é a verdade. Porque o Palmeiras, esse time do Palmeiras aí, ele não pode... Esses jogadores estão aí, com exceção de algum outro jogador, eles não podem vestir a camisa do Palmeiras. Eles não podem vestir, em hipótese alguma, a camisa do Palmeiras. Ele é muito grande para esses caras. Paulo Nobre, você é o culpado por tudo que você fez nesses dois anos. Você entrou, pegou o time na segunda e quase devolveu para a segunda de novo. Você foi eleito, ou melhor, foi reeleito presidente. E agora, ô Paulo Nobre, faça alguma coisa. Não fique esperando. Não venha com esse conversinho, porque você quis ser reeleito de novo. Então faça alguma coisa. O torcedor do Palmeiras, ele não merece ver o que ele viu esse ano e muito menos o ano passado. Não pode. Não, Palmeiras não pode ser isso. Não pode. Aquele, quando eu brinquei com o Mano, e é verdade, mano, nós tomamos o título do Corinthians há muitos anos do sofredor. O Corinthians não é mais sofredor. Quem é o sofredor é o do Palmeiras. E a gente vai abrir daqui a pouquinho a cápsula do tempo aqui. Cápsula do estádio. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O torcedor do Palmeiras, ele sofreu ontem, velho. Eu não sei como é que não deu um troço em mim também. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Não dá, cara, pra ver um time tão bizonho como esse do Palmeiras. Ruim. Não tem jogador. Agora tem que, lógico, que não tem reação, né, Dudu? Não tem reação. Era só ganhar o jogo ontem. E ganhar o jogo de um time que não dependia de mais porra nenhuma, que o time praticamente reserva aí. E vou dizer uma coisa pra vocês. O time do Atlético Paraná é fraco. Teve uma época no campeonato que tava quase lutando pra cair também. Não pode. Não, mas tava numa... Teve uma época que ele tava chegando no miolo dos que caía lá, e todo mundo falou, batendo na bunda. Eu não sei, nessa Atlético Paraná é capaz de também disputar pra cair. Mas tem dois jogadores lá que vale a pena dar uma olhadinha, hein? Aquele Marcelo atacante, aquele De La Torre. A olhadinha do Marcelo custa acho que 4 milhões de dólares pra tirar de lá. Então, o Corinthians tentou no final do ano passado, não conseguiu. O De La Torre, pra mim, é um baita jogador. O bom é o tal do Marcos Guilherme, número 10. Não. Esse sabe jogar. Ah, não, gente, vocês perderam a mão do que é bom, gente. Agora, não pode também. Vocês estão banalizando o termo bom. O bom é o Brasil hoje. E é bom só, viu? O De La Torre é bom. É, nossa, que sensacional, vamos trazer. Não, bom. Não, é bom. O time do Atlético Paraná é fraco também, gente. Para. É que o do Palmeiras é pior pra cacete. É isso que é o problema. Meu Deus, o meu. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Olha, o sofrimento. Ainda bem que acabou, viu, seu Bento Ano. Felizmente acabou. Né? E o Santos acabou fazendo um gol que o torcedor do Palmeiras pela primeira vez comemorou um gol de um time adversário. Engraçado, né? A Globo, a arena inteira. Só passou o Palmeiras na tragédia, a Globo. Só na tragédia. E fez ainda aquela divisão na hora pra ter mais, né, sufoco. Ficou a torcida do Palmeiras lá e o campo. E aqui o jogo do Corinthians dividiu, do Santos dividido, né? É. Na hora que fez o gol, explodiu a arena lá. Mas, ó, você tem que exaltar a postura do Santos, Domênico. Porque da mesma forma que o São Paulo foi decente aquela vez contra o Juventus, no Campeonato Paulista, que o Corinthians acabou tropeçando diante da Portuguesa Santista, e o São Paulo foi lá e ganhou com o gol do Grafite contra o Juventus, o Santos também ontem foi decente, velho. Se teve mala branca assim no jogo, independe, velho. Porque o Santos, ele poderia ter ido pra lá e entregado o jogo. Instituições limpas, né, mano? Não se espera. Mas é verdade. Instituições limpas. Mas é verdade, porque no futebol... Sujas de derrogação. Porque no futebol, muito questiona-se. Lembra aquela vez lá, o Palmeiras tava jogando aqui em Barueri, acho que contra o Fluminense? A torcida começou a jogar copo d'água no Diego Cavalieri e falar, entrega, entrega. Entregou, não. Mas não vem falar que entregou. Não é questão disso, Domenico. Mas o mesmo torcedor que pediu pra entregar... pra entregar. Não, mas você tá entendendo, Domenico. O mesmo torcedor que pediu pra entregar aquela oportunidade foi o cara que gritou gol do Santos ontem. Sim, entendeu? Mas então isso... o futebol precisa dessa decência, velho. Então, precisa ter decência. Só um minuto. Eu entendo o que você falou, mano. Acho que precisa realmente, mas acho que a decência até existe. Ela existe. Ela existe. Foi provada ao longo dos anos. Agora, o que não existe é o torcedor achar que essa decência tem que existir. Porque ele, como torcedor, ele tá no papel dele. Ele quer que se dane que foi o gol do Santos, mas ajudou o time que ele torce, que ele, entendeu? E a mesma coisa ao contrário. O gol do Grafite ajudou o corintiano que torceu e gritou lá. Como gritou um gol do Palmeiras também. Há um tempo atrás que servia o gol contra o Santos, que o Palmeiras fez contra o Santos, ajudou o Corinthians a ir pra final. Eu não grito gol do Palmeiras. Gritaram lá. Foi mostrado. Não adianta falar que não, que foi. Foi gritado. Foi gritado, foi. Não adianta falar que não. É fatos. Beleza. São fatos que foram mostrados. Agora, o que não pode acontecer é esse sofrimento. Paulo Nobre, tome uma postura de presidente. Contrate pessoas aí que conheçam um pouquinho de futebol. Se bem que o Bruno, a gente achava que conhecia, não conhece porra nenhuma, né? Que mande embora o mais rápido possível, se é que já não mandou. Mande toda essa corja embora. Você é o presidente, toma a linha, presidente. Tá vindo aí, Paulo Nobre, toma a linha. Eu sei que você não ouve mais a gente, mas os caras ouvem a gente e passam pra você o que eu tô falando. Ele só não quer ouvir porra nenhuma. Ouve nada, alguém passa pra ele as coisas. A minha informação deu errada, né? Eu falei que o Rodrigo Caetano seria o diretor do Palmeiras. Ele acertou com o Flamengo. Sim. E aí tinha a segunda opção lá, que é o Alexandre Matos, o diretor do Cruzeiro, que era o nome da... E não sei se acertou hoje. Mas tá bem adiantado. Aí, uma coisa que eu queria dizer também, ontem, ao fim dar da... Fala aqui direto, que vocês não ouvem o meu programa de manhã também. Ao fim dar da edição do Campeonato Brasileiro, eu postei na minha fanpage... Presta atenção, a minha pessoal fanpage. Intransferível. Eu coloquei lá, e eu não vou falar o que eu coloquei, porque eu mandei quase que um palavrão. Você xingou, é? É, mais ou menos. Não xinguei ditamente xingando, mas sim. Por que xingar mais ou menos, Dudu? É porque eu pus sigla, uma sigla. Você deu a entender. Eu meti um PQP, pronto. Ah, tá certo. PQP pode falar, não pode falar outro. Deixa eu só explicar. É porque tem que às vezes desenhar na lousa pra muito neguinho que colocou lá e já foi retirado. Porque a minha fanpage mando eu. Acho. O comentário que você vai colocar lá, se você quiser me denegrir ou xingar, você vai pôr e vai ser retirado, filho. Boa. Eu tiro quem eu quero e eu ponho quem eu quero lá. Lá é meu. E chupa você, trouxa. É uma ditadura isso. É, lá é ditadura mesmo. Eu ponho quem eu quero. Não vem com papinho fora. Você pode xingar lá, não tem problema. Xingou, eu tiro, ranco. Não, ninguém vai ver. Pronto. Agora eu quero dizer assim: aquela postagem, ô Portuga. Eu quero desenhar na lousa. Aquilo não é uma comemoração. Aquilo é um desabafo. Aquilo é desabafo. Não comemoração. É alívio, tá comemorando isso? Não, não tá comemorando, é porra nenhuma. Aquilo lá é um desabafo de acordo com que tudo a gente ficou ouvindo, galera. O torcedor do Palmeiras ficou ouvindo que ia cair essa porra desde o começo do campeonato. Ou pelo menos depois da Copa do Mundo, porque até lá tava legal. Quando o Gareca sumiu, que a coisa começou a degringolar. De lá pra cá, o torcedor do Palmeiras não aguentava mais ouvir. Sabe, palhaçada, e torcedor brincando. Uns até, por coincidência do destino, que coisa, né? Alguns com dó, o que é pior ainda. Então o torcedor do Palmeiras não aguentava mais esse tipo de coisa. Eu coloquei aquilo um desabafo que todo torcedor do Palmeiras queria fazer. Aquilo é um desabafo, não é uma comemoração. Você jamais vai ver eu aqui comemorar que time escapou de segunda divisão. Você jamais vai ver eu comemorando aqui que o Palmeiras ganhou segunda divisão. Porque isso não é papel de time grande. Isso é uma porcaria o que foi feito. E ontem os jogadores não honraram a camisa, com exceção de alguns. Vou dizer pra você, o Fernando Prass tá de parabéns, cara. Esse cara aí é sensacional. O Valdívia, podem falar o que vocês quiserem, Valdívia. Pode falar que é chinelo, que é o cacete. Ontem eu quero agradecer... Acho que com a maioria dos torcedores a meu favor, agradecer pelo Valdívia ontem e pelo que ele tem feito e fez no final desse campeonato. Se não é o Valdívia, o Palmeiras tinha caído há muito tempo atrás. Agradeço o Sheik que devolveu ele lá. Exatamente, que não foi feita a renovação. Então assim, não venha com conversinha. O Valdívia ontem jogou estourado, gente. Você via, ele foi pro jogo arrebentado. O que você falou, mano, que tinha que ir arrebentado, ele foi. Mas tem que ir, ele não fez foi. Um favor pra ninguém. Não, ele foi mesmo, e foi pro jogo. Se fosse chinelo ontem, não ia. Ele poderia até dar um pilintra e não ir. E o torcedor até entenderia. E ontem... Entenderia? Você acha que entenderia? Se o Palmeiras tivesse caído? Ele tá machucado. Vai arrebentar. E ontem ele foi pro jogo. Então nós temos que agradecer também o Valdívia por isso. Tem que agradecer. O cara foi pro jogo arrebentado e meteu umas bolas, velho. Mesmo quebrado. Meteu. Eu vou dizer algo pra você. Se o Valdívia fosse um cara que se cuidasse pra caramba, ele seria um dos melhores jogadores do Brasil e não... E vou dizer sincero, não devia nem estar jogando no Brasil. Tava jogando lá na Europa. Porque o futebol que ele apresenta é num nível europeu. É só você ver. O Sombra viu. Vocês viram o jogo ontem. Ele mete... Ele tá acima dos caras, da inteligência dos caras. Ele tá acima. Às vezes ele coloca umas bolas que os caras não acreditam. Às vezes ele mete umas bolas que os caras querem pra chutar, os caras não chutam. Mas e também parabenizar aqui a garotada da base, velho. Esses moleques da base, eu vou dizer uma coisa pra você. Pode dizer o que vocês quiserem. Eu sei que muitos desses meninos, eles são meninos. Tem menino 17, tem menino 18, tem menino 19. Nós aí estamos projetando um garoto que é um baita zagueiro, que é esse Natan, cara. É um baita zagueiro. Ele comeu... Quem compromete ele é o Lúcio. Então, é isso que eu quis dizer. Ele tomou a posição fácil do Lúcio, mas assim, tomou fácil. Ele tem que ficar e o outro não pode mais ficar. É isso. Sabe? Ele é o cara que tem que ficar no time. Tem uns meninos da base, o João Vitor é muito bom jogador. Ele é menino ainda, erra algumas coisas básicas, mas que você percebe que ele vai dar frutos pro Palmeiras. O Vitor também é bom jogador. O Renato ontem fez uma partida muito boa, o volante do Palmeiras, e já vem fazendo há um tempo. Eu já tenho falando, olhem esse Renatinho, é bom jogador. Então tem uns meninos da base aí que, por incrível, o Palmeiras não... Se tem uma coisa boa na tragédia, velho, às vezes acontecem umas coisas legais na tragédia. Esses meninos que vieram da base, cara, tá acontecendo uma coisa bacana. O Palmeiras começa, parece que projetar alguns meninos aí que podem dar frutos no futuro. E eu espero que tenham realmente, porque foi dito que foi fechado o contrato do menino Gabriel lá, né, o atacante. Eu espero que já tenha fechado o contrato dele mesmo, porque teve um cara que falou, não sei, tava no papo, não. Eu tive a informação que tá tudo certo, tá fechado por 4 anos, sei até o salário que ele vai ganhar, mas não vou falar, entendeu? Multa, rescisória e o cacete. Espero que coloque o menino pra jogar agora no Campeonato Paulista com esses times mequetrefes que tem aí. Mete pra jogar, pô. É a melhor coisa que tem agora. Se não meter agora, não mete mais o menino, né? E é isso aí, cara. Não tenho mais nada. E o Wesley, você não vai falar nada? Porque a torcida... Eu vou dizer uma coisa pra você. O Wesley existe... Ele vai quebrar a cara, viu? Se existe uma transação... Corre pra não chegar no jogo. Eu tava vendo o jogo. A bola lá, ele não corre pra não chegar, velho. Se existe uma das transações que a gente pode dizer assim, qual foi a pior tragédia em termos de contratação? Mano, eu acho que foi o Wesley. Eu acho que já tivemos algumas situações aí ridículas. Casos aí de aquele que se é boiadeiro, nem que se apresentou com chapéu, mas não jogou. Mas não custou o tanto que custou. Aí que tá. Você vê. Campanha, né, pô? Fizeram campanha pra trazer o Wesley, cara. Velho. Olha que porcaria, velho. Eu espero que o Palmeiras pegue esses jogadores aí, não só ele, como muitos outros. Empresta, velho. Eu sei que não pode mandar embora porque tem contrato. Empresta pra Portuguesa, empresta pros outros times, cara. Portuguesa é curva de Rio, né? Série tudo C. Que é porcaria, Sombra, é Portuguesa. Existem jogadores do Palmeiras série que na Série C vai jogar bola. Será? Eles não jogam, talvez, numa B nem na A, mas na C joga. Pode acreditar, Bordô. Falando pra você, tem jogador que é nível mais baixo, que vai lá jogar bem na Série C e Série B. Mas Série A não dá. Esses caras não dão pra Série A. Eu não sei se você viu a declaração do Charles, treinador do Bahia, quando o jogo acabou lá em Curitiba. Ele disse que tiveram jogadores profissionais do Bahia que inventaram contusão pra não viajar pra jogar contra o Curitiba. É. Tiveram medo. Gente, ontem, os que jogaram pelo Palmeiras, eles deram a cara pra passar. Vocês estão descobrindo a América. O futebol é assim mesmo que é futebol. Foi dito hoje. O cara meteu a contusão pra não jogar, meu. Hoje, medo. Hoje. Você tá brincando. Hoje, não descobri, hoje. Mas eu achava que já tinha acabado. Senhor. Eu não sei até que ponto é verdade ou não. Tem que passar um plano também, você não falou, mas tem que falar do Fernando Praz também. Ele falou. Falei? Ele falou. Ele falou. Ô, Bejan, eu sei um cara mais... Um boato que surgiu aqui, não sei, site e também jornalistas, alguns dois ou três falaram, que talvez o Fred tava acertado, é mentira, é verdade, você tem alguma informação disso? Fred não tem nada acertado. Então é mentira. O Palmeiras tem, o Palmeiras quer, só que quer... Não, sim, mas é que foi vinculado, então temos que falar isso aí. Não, o Palmeiras quer o Fred, mas quer que um grupo de investidores pague a conta. Porque o Palmeiras não tem como pagar. O que levaria alguém a pagar pelo Fred com 30 e poucos anos? Só se alguém vai fazer algum esquema de ele ser garoto propaganda. Garoto propaganda de quê? Só se fizer sem sal do jeito que ele é. Só se fizer um esquema meio Ronaldo, nas devidas proporções, entendeu? Mas como explorar a imagem do Fred? Então é banca o Fred aqui, pega um percentual de moleque ali. O que tá acontecendo? Que é muito prático. Não, o Corinthians aconteceu isso, gente. Mas é um péssimo negócio. O irmão do Paulo Garcia aí, há um tempo atrás. Pô, aí, o Corinthians não tem mais quase nada. Lógico, da base do que é bom, já não tem mais nada. O Corinthians não tinha pra pagar a folha salarial. Vendeu tudo. Pediram pro Fernando Garcia, que é o irmão do Paulo Garcia. O Fernando Garcia emprestou. No dia de pagar não tinha. Falou, olha, vai pegando participação. Um desses aí que ele pegou é o Malcolm. É. E tem um outro garoto que o Bada deve conhecer, não sei quem é, um tal de Matheus Pereira. Que absurdo. Mas muito bem lembrado aqui, ó. Agora, o Dorival. Acho que o Fred vai jogar no Cruzeiro. Mas o Dorival. Você vê, Berlani, só pra te dar um subsídio aqui. O Lédio A.S. Araújo diz aqui. E ontem, o Palmeiras saiu com 5 jogadores da base jogando. E o Paulo Nobre contratou 38. E precisou da base ontem. É aquilo que você falou, lembra? Do Corinthians, quando precisou, vai pro terrão. Aí quando precisa, vai pegar a molecada da base. Foi igual, né? E se cai ontem, tá pra quem sobra? A molecada. Pra molecada. Aí a molecada é ruim. E outra coisa. É, lembra, é isso? Eu falei isso. Foi igualzinho quando o Corinthians caiu, a mesma coisa. Agora, o Dorival ontem, e a minha informação é que o Dorival não é, não será mesmo, faleceu. Tomara que não. É, agora, o Dorival ontem, o Dorival foi legal com o Wesley, hein? Por que ele foi legal? Tira o Wesley no intervalo, pô. Tirar o Wesley com 6 minutos. Mas fez pra sacanear mesmo, tá certo, cara. Vai saber que o pão que ele já comeu ali. Ela saiu debaixo de uma vai de ei, o Wesley vai tomar caju. É. Pô, tira no intervalo. E se numa dessa ele foi sabotado lá pelo jogador? A gente não sabe, gente. Eu não acredito em sabotagem. Não sei. Ah, se foi, é verdade. Se foi, é na hora de dar o troco. Eu não julgo ninguém, não, velho. Outro que tem que falar bem é o artilheiro da perna de pau. Porque ele, o Henrique. Não, Henrique, o artilheiro ele fez da parte de dele, pau, ele é ruim, mas ele não se esconde. O time que fez 40 pontos. Saiu o pênalti, ele foi lá, a bola pegou, teve personalidade, já esqueceu. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Se apresenta. É, eu vim ouvindo, porque eu tava fazendo um evento em Sorocaba, vim no carro ouvindo o primeiro tempo e o segundo tempo eu consegui chegar em casa pra assistir. Então eu vim ouvindo e os dois gols saíram no primeiro tempo e não no segundo. Aí eu ouvi, cara, os caras falando que não foi pênalti, que não foi pênalti. Nossa, que absurdo, bibi. Cheguei em casa e fui ver. Eu vou dizer uma coisa pra esses caras que falaram que não foi pênalti. Vocês não conhecem porra nenhuma de futebol. Ninguém conhece futebol decentemente. Desculpa. Se achou que aquilo não é pênalti, é um absurdo. Porque o cara é o seguinte. O cara chuta a bola em direção ao gol, que a bola tá indo pro gol. Vai fazer o gol. O cara com o bração aberto pula. Bate na... tira com a mão. Ele tirou, ele fez uma defesa de vôlei ali. Você acha que o zagueiro colocou o braço ali porque quis ou não, na sua opinião? Mas é que tá, Portugal, a bola tá indo em direção ao gol, bateu no braço do cara, a bola podia sair gol. Aí ele foi barrada a bola pro cara. Isso não é pênalti? Mas na regra o que tá intenção, isso não é pênalti? Na regra, se ele tem intenção... Ele não tem que pular com o braço aberto, com as abertas, Portugal, desculpa. Então, o do Lúcio aí que tá... O do Lúcio, a bola ia onde? Ia pro gol, ia sair gol. Eu vou fazer a pergunta sem saber. Não, eu acho assim. Vai em direção. A regra diz o quê? É intenção. Você acha que o Lúcio teve intenção de meter a mão ali? Quando ele levanta a mão falando que não fez pênalti. Como eu acho que o cara do Atlético Paranaense. O cara do Atlético Paranaense, ele pulou com o braço aberto. De costas, não, pegou no braço esquerdo, pegou nas costas. Pegou no cotovelo. A regra, ela fala, é que a regra é muito subjetiva, Domenico. Ela fala o seguinte: ela fala, se o jogador ampliar o espaço físico do corpo, ou seja, abrir o braço, tem que marcar o pênalti. Porém, a mesma regra, ela fala que o movimento natural do corpo não deve ser encarado como pênalti. Naquele lance, eu entendi. Eu não tô crucificando o Palmeiras aqui, porque o Palmeiras também já foi imensamente prejudicado nesse Campeonato Brasileiro, como todos os times já foram. Sim, Iota, também mas tem naquele isso lance, também. Mas naquele foi lance, Domênico, especificamente falando, eu não achei que foi pênalti, eu vou falar o porquê. Qual? O zagueiro do Atlético Paranaense, na hora que ele vai fazer o corte, ele meio que fica de costas. Eu vou falar o porquê. Ele tá com o braço direito pra frente e o braço esquerdo pra trás. Ele meio que na hora que a bola bate na frente... com o braço aberto, mano, ninguém vai fazer um corte numa bola com o braço fixo no corpo. Ah, faz. Preso assim, por exemplo, na cintura. Não dá, não dá, gente, não dá. Tanto é, por exemplo, o Lúcio, naquele lance lá, ele fala, ó, eu não encostei no jogador. O cara do Palmeiras foi lá e deu um chute e pegou na mão dele. Também acho que não foi pênalti. Aquele lance do Atlético Paranaense, na minha opinião, não foi pênalti porque o cara tá de costas. A bola bate no braço esquerdo do cara. O cara não teve a intenção de falar, vou espalmar a bola. Mas o Palmeiras também já foi prejudicado em lances parecidíssimos. Podia dar ou não dar. Só dar uma opinião aí. Sim. Acho que o equívoco aí no caso é o seguinte. É pênalti não significa só ter a intenção, não. Não precisa ter só a intenção. Se o cara, a bola chutada até de uma certa distância, o outro jogador pula, mesmo que ele não esteja vendo... Se ele pula e há uma distância e ele pula e abre o braço naquela situação, deve ser marcado o pênalti. Por quê? Ele teve a intenção? Não. Tá de costas, não viu, etc e tal. Mas ele, abrindo os braços naquela situação, ele acaba coibindo a passagem da bola. E tá o certo? Atacante não tem nada a ver com isso. Mesmo que não tenha intenção. Há tempo hábil ali, até... Ali ele defendeu a bola. É. A bola tá indo pro gol. O que acontece muitas vezes... Só olhar direitinho o lance. O que acontece muitas vezes é que às vezes você tá dentro da área, aí o cara e aí uma bola assim vai de 1,5 metro de distância, uma rebatida, e pega o jogador de surpresa numa reação e bate no braço. Não necessariamente aquilo deve ser pênalti, porque é um ato reflexo assim... Muito curto a reação. É um ato muito rápido o lance. Às vezes não é nem tempo, o cara nem abriu o braço. Às vezes é uma reação assim espontânea. Assim, não teve nem, sabe? E não dá pra falar que o Lúcio teve intenção de fazer pênalti. no lance do Lúcio. Mas o juiz que tá bem posicionado no lance, RG, ele não tinha marcado pênalti. O que eu falei aqui, eu penso dessa forma. É um pênalti. Se ele não, deu, ok. Não, não. Eu tô falando do lance do Atlético. Se ele deu o pênalti, ok. Se ele não desse também, ok. Vamos prosseguindo com as manchetes, isso, daqui a pouco os ouvintes vão entrar. Santos. Uma coisa é certa, a gente não vai chegar, vai ficar até o fim. Isso, vai isso ficar até o fim do programa. Pode estar certo, que não vai chegar mesmo. Chegar no rádio e todo mundo falar que não foi, que foi escandaloso. Eu vi de neguinho. Não, eu só quero dizer isso, porque cada vez mais me deixa entender que os caras que estão transmitindo o jogo, eles são parciais e não imparciais. Porque nego põe a camisa lá aí pra falar. Tá de brincadeira, velho. A bola tá indo em direção ao gol, o cara mete o braço, velho. Pra que não é pênalti e que é escandaloso. Escandaloso é o culete da velha desse desgraçado que falou. Vai pro inferno. Escandaloso não foi. Esse maldito. Aliás, vocês, malditos da imprensa, são isso. Fala, Vini, é que eu gosto do Palmeiras. Não sabe regra de futebol. Vai pro inferno. Que foi escandaloso. Ah, não vou falar aqui. Ué, se foi o torcedor. Não, não é torcedor. É rádio. É imprensa. Mas deixa pra lá, gente. Já foi. Palmeiras tá na Série A. Não é isso, RG. Não é porque tá na Série A que nós temos que não podemos mais falar mais nada. Tá tudo certo. Seja bem-vindo novamente à Série A. Desculpa. Toca aí, toca aí. Olha aqui, ó. Tá tudo errado. Bem-vindo à Série A novamente. Nós estamos na Série A faz tempo. Não, vocês quase morreram. Vai pro inferno, é quase o cacete. Vocês apagaram, tomaram choque no peito e voltaram. Não interessa, mas estamos lá e já estamos faz tempo. Vai pro inferno aí. Você. O Domênico é extremamente passional. Corpo bem, voltaram. Eu não sou passional. Não. Pra você foi pênalti? Pra mim foi. Então pronto, como assim você pode fazer? Mas eu não sou o dono da verdade, Domenico. Eu também não sou o dono da verdade. Então... Eu acho que assim, Sombra, uma bola que está indo em direção ao gol. Ele chutou a bola pro gol. O goleiro. Olhem o lance. Então faz assim. Olhem o lance por trás. Certo. Não, olhem o lance por trás. É só isso que eu quero. Não é parcial. Vocês estão falando uma coisa. Mas a regra não fala em dar pênalti. Não, mas não é isso. A bola está indo pro gol e vai sair o gol. Mas a regra o goleiro não chegava. Pro gol, a bola ia sair o gol. O cara interceptou com o braço, gente. Mas eu já vi juiz não dar pênalti lance assim, igualzinho. Eu já vi juiz vocês todos. É discutível. Mas a regra não fala, gente. Se a bola está indo pro gol, você está indo pra lateral. Vocês têm camisa e fala com a camisa também. Vai pro inferno todos vocês. Lógico que eu tenho camisa. É proibido trabalhar pelado. Não, o corintiano vai falar que não foi ou não foi. Proibido não é, mas não é do feitio da emissora. Você trabalhar sem camisa, né, mano? Então. Mas se não é proibido, eu vou ouvir quando tiver camisa. A camisa que eu disse é de clube. Lembra quando o rapazinho vinha com aquelas camisetas de carregar saco de farinha de trigo? Mas se eu agisse com a camisa, viu? Se eu agisse com a camisa, eu não seria o único aqui da mesa a falar que o Palmeiras não cairia. Não, mas não tô falando isso, mano. Você falou achar. Agora. Você achar. Que o único. Eu também falei que não caía. Vai te engatar, você. Eu louco. Eu acho engraçado. Mas achar que vai cair ou não, isso não fica nada. Se eu fosse falar com a camisa, ia falar, vai cair sim. Não, mas aí é torcer, diferente. Torcer, tenho certeza que muitos torceram aqui. Não vem com conversinha agora falar que não, eu não assisti a reprise do Corinthians. Existe antes sim. E chupa, e o recado foi dado ontem na fanpage pra vocês também. Se tivesse antes, nós não tava aqui. O inferno, todos vocês. Diga, beijo, menos pra RG, que é nós. Parece uma santa inquisição do futebol. Parece que o cara que fala que vai cair, ou vai perder, ou vai ganhar, é antes. Só um minuto, eu falei aqui e eu não mudo uma vírgula. Pra mim é antes mesmo. Não. Eu falei aqui. Mas como você falou, às vezes, que achava que o São Paulo ia cair também. Eu falei aqui, o Palmeiras, pra mim, esse é o pior Palmeiras da história. Esse é o maior antes que eu já conheci na história do rádio. Pra mim, continua sendo. Esse, pra mim, continua sendo o pior Palmeiras da história. Por mais que ele caiu. Pior mesmo. Eu falei que ia cair, não caiu, graças aos outros. O que é até mais vergonha ainda. É a primeira vez que um clube que tem a pior defesa de um campeonato não cai. O Palmeiras é o time que mais gols tomou. Mais do que o Chapecoense, que Criciúma. O Palmeiras teve o segundo pior saldo de gol do campeonato, só perdeu pro Criciúma. O Palmeiras teve 20 derrotas no Brasileirão. 20! O Cruzeiro, campeão, terminou com o dobro de pontos. Teve 80! 80! E é a primeira vez que um clube com 40 não cai. Então, torcedor do Palmeiras... Eu vou te falar, o torcedor do Palmeiras não é mais bobo, não. Ninguém tá torcendo, ninguém comemorou. O torcedor do Palmeiras não comemorou. Eles tiveram uma sensação de estar aliviado. Sim, é isso mesmo. Falou, e o alívio é diferente de comemoração. E é lógico, dane-se como é que foi. O Palmeiras não podia cair, né? O Palmeiras cara é uma desgraça. Então, agora eu continuo falando, não mudo uma vírgula, não. Pra mim é o pior time do Palmeiras da história. E esse time do Palmeiras ia mandar 90, 80, 90% embora. E acho que o comportamento do torcedor do Palmeiras foi fantástico quando acabou o jogo. É. Esperou acabar e, pô, e demonstrou. E lógico, aí é que tá. Acho que foi legal. Aí é legal. Acho que foi legal. E ficou tentando ajudar o time até o final. E se vier o Mano Menezes, o Palmeiras tá trazendo um treinador certinho pra esse momento. Eu não gosto. Eu não gosto do Mano Menezes. Com ele, o Abelão. Mas é melhor do que o Dorival. Vai pensar na vida, quando vai estudar. Quando perguntaram pra ele se ele dirigiria o Palmeiras, ele foi bem na resposta. Eu não tenho rival. Aí ele foi bem mesmo. E tem, tá rival certo ele? Ele tem que ter rival. E ele é o treinador anfíbio, Sombra. Ele se dá bem na Série B e na Série A. É o quê? É o anfíbio, mano. Ele se dá bem na Série B e na Série A. Porque se você estiver pensando a longo prazo, pode ser que o Palmeiras volte. Ele tirou o Grêmio da Série B, tirou o Corinthians da Série B, não foi? É? É, então. Ele pegou o Grêmio em 2005 na Batalha dos Aflitos e o Corinthians em 2008, mano. Torcedor. E tá chovendo aqui na Paulista, hein? Treinador anfíbio. Muito bem. Depois dos nossos anfíbios. Que beleza. Vamos, continuando com as manchetes do Estádio 97. Que continuando o oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vou falar de Peugeot. Vou falar do Peugeot 308 Active. 308 Active 1.6 2015, vem com motor Flex Start, sem tanquinho de gasolina, né? Tem teto panorâmico e rodas de liga leve por 750 mensais. Tem também o Peugeot 208, com teto panorâmico, central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas e LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. E este mês, toda a linha 208 está com taxa zero. A versão 208 Griffe, com teto panorâmico, tem taxa zero em 36 meses. E a primeira parcela, somente em março. Olha que moleza. Ó, estamos aqui no último... Dezembro é o último mês de IPI reduzido, não é incrível? Então ligue agora mesmo, vai lá na Peugeot, liga. 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. E respeite os limites de velocidade. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Ó, quinta-feira tem limusines do Estádio 97, tem a limusine, o Estádio 97 móvel, hein? Faremos o programa andando com a limusine do estádio pelas ruas de São Paulo, com apoio da Paris Vegas, aluguel de limusines. Vamos sair aqui da energia, vamos ali rumo ao Jockey, lá no Jockey vamos fazer um pit stop. Chique, pelas ruas de São Paulo! Lá no Jockey vamos fazer um pit stop para arrecadar os brinquedos que você trará para fazer a sua doação, tá bom? E aí nós vamos destinar esses brinquedos às crianças carentes. Então participe, acompanhe o Estádio 97 Móvel nessa quinta-feira. Boa. Nessa quinta-feira, já deixe os brinquedos que você quer doar dentro do seu carro, tá bom? Vamos todo mundo levar os brinquedos lá até o Jockey, onde estaremos lá em frente ao Jockey, para arrecadar esses brinquedos e repassarmos às crianças carentes. Época de Natal, a criançada tem que ganhar alguma coisa. Você brinquedinho, não fica, brinquedinho. Você não fica triste demais, não é não? É. Fica pior do que já é, né, velho? Natal sem brinquedo, tá louco. Muito triste. Criança sem... Continuando com as manchetes, oferecimento de Hello Food. Tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello, pede Hello Food. E Grupo S, um nome construído com história. Scream for me, Corinthians! Coringão, mano, né, Coringão. O Corinthians que no sabadão aí, como sim, você mesmo diz, ainda não entrou na balada, né? Tá com a fitinha lá, vai ter que esperar. Na porta lá, só ouvindo... É, só ouvindo aquele... o grupo, né? É, a balada do Corinthians tá... Ouvindo só o baixo lá. E tá Pandeiro, difícil, hein, Pandeiro, o Guerreiro, hein? O corintiano tá na revista. Agora que achou que o Guerreiro fosse acertar, tá, ele falou ainda que o futuro dele é incerto. Né, então tá difícil renovar com o Guerreiro. Tá fazendo doce. Mano. Eu acho, pelo que o Guerreiro, a forma como ele tá conduzindo, eu acho que aquela história lá da piada lá. Olha, o gato subiu no telhado. Eu acho. O Alário fez uma proposta forte? Eu acho que se ele quisesse, depois dessa, a proposta que o Corinthians fez, convenhamos aí, hein? É top. Hein? Lógico. É coisa de primeiro mundo, não é? Lógico. Já é uma coisa grande. E ele não acertou, eu acho que ele. Diz que tá na mão do Corinthians, não é isso? É, ele falou, tá na mão do Corinthians, eu quero 7 milhões de dólares. Ou seja, eu acho... ele tá lá. Aí não é informação, eu acho que vira. Sei lá, viu? Olha, pra falar a verdade, eu sou muito grato ao Guerreiro, mas ele que vai fazer talvez aí capa pra Yama... Ah, lá no Emirados Árabes, tá certo? É verdade, velho. Porque os peruanos fazem esse bagulho, tá ligado? Aquela capinha toda colorida. Com o dinheiro que ele ganha, então, ele pode falar, ele pode comprar uma casa encher de lama. Mas o negócio é o seguinte, Guerreiro, eu sou eternamente grato aí por tudo que você fez, pela conquista do Mundial, esse ano também você foi top. Não seja mal agradecido, hein? Mas o Corinthians, não é questão de ser mal agradecido, Portuga, mas o Corinthians, ele não pode abdicar, talvez aí, de ter um grande jogador ali na frente. E ele também não pode ser refém de jogador nenhum. O Guerreiro, ele foi importante pro Corinthians, assim como muitos que já passaram por ali e também saíram. Como foi o caso do Marcelinho Carioca, como foi o caso do Ronaldo, como foi o caso de inúmeros jogadores. Aqui eu não preciso pontuar aqui, todo mundo já sabe quem são. É, então, Guerreiro, eu sou eternamente grato a você, mas o Corinthians ele não pode fazer essa extravagância financeira, não pode se dar esse luxo, Bento. Não pode, não pode. 7 milhões de dólares para um jogador mais 500 pau de salário, me desculpa. Por mais top que o Guerreiro seja, tá certo? Tem corintiano agora que vai ficar, ah, mano, você tá louco, mas o cara carregou o time nas costas, carregou. Mas, como eu já falei aqui, o clube ele não pode ser refém de jogador nenhum. Por melhor que ele seja, o clube ele não pode se submeter a esse tipo de situação, gente. Isso é um absurdo, é um absurdo. O Guerreiro tem todo o direito de buscar novos ares, etc e tal. Só que o negócio é o seguinte, Corinthians. Ele tem contrato até o meio do ano. Não tem que aliviar também. Ele não quer aliviar pro Corinthians? Não quer, não... Beleza, ótimo. Ele tá fazendo valer o direito dele aí de poder buscar um novo clube pra ele trabalhar e ganhar o dinheiro dele? Tem que fazer valer o direito dele. Mas o Corinthians também tem o direito de ter o jogador até metade do ano que vem. E o Corinthians ele não pode abdicar dessa situação. Beleza, o Guerreiro quer sair, quer ganhar os 7 milhões de dólares na Arábia? Pode ir. Mas a partir de julho, A partir de agora, do começo do ano, ah, então, Corinthians, eu fui legal com vocês, vocês me liberam? Libera o Katsu. Isso é libera verdade. O Katsu. Vai jogar até julho. Mesmo se puxar o freio. Aí pode ser que numa dessa o cara se machuque. É, joga de má vontade. Pode ser que numa dessa aí o cara engorde e o árabe lá não queira mais. Tá certo? Até pode fazer um pré-contrato. Todo mundo sabe que o contrato já não vale muita coisa, Sombra. Que dirá o pré? Que dirá o pré? Então, Guerreiro, é melhor você abrir o olho, porque numa dessa aí você pode ficar de escanteio aí no clube, não jogar mais. Tá certo? Numa dessa não tá em exposição. Ué, acontece. Não é podando o direito do jogador, Sombra, mas o clube também tem que se respaldar, porque ele tem um contrato até o meio do ano que vem. Mas, ô, mano, não é liberar questão... o jogador mas, assim, abaixar a calça e falar, tô, vem. Mano, não é assim, mano. Ele tem direito de pré-contrato, mas ele tem o dever de cumprir contrato. Lógico. Então, não é pegar e falar, vamos liberar o cara, porque foi o herói do Mundial. Beleza, foi o herói do Mundial, mas o Corinthians ele tá honrando com os compromissos financeiros que tem com o Guerreiro. Tá certo? E o jogador tem contrato até a metade do ano que vem. Então não tem que ser bonzinho com o Guerreiro, não. Não tá sendo bonzinho com o Corinthians, não tem que ser bonzinho com o Guerreiro também, não. O Corinthians, como todos os clubes do Brasil, precisam de grana. Precisam de grana. Todo mundo com caixa ruim demais, atrasos pra aqui e pra lá, né? Se de repente o Awali chega e fala lá, não, vamos acertar um dinheirinho aí pra dar uma antecipação. Porque se o Corinthians abre mão do Guerreiro agora, no fim do ano... São 6 meses a menos de salário. Se ele ganha 300, é 1 milhão e 800 mil reais a menos. Mais os emolumentos. Do registro em carteira. Mas eu dou mais 1 milhão de dólares, mais 2 milhões. Ó, vai entrar no caixa do Corinthians. Entre o que vai deixar de pagar pro Guerreiro e o que os caras mandam, 5 milhões de reais. Tô falando uma hipótese. Pra ele vir agora. Hipótese. Você, se fosse diretor do Corinthians... Segura o jogador. Segura o jogador. Segura o jogador. Aí é mais vai no orgulho. Mesmo. É mais no orgulho, Sombra. Porque, ó, o Sheik ficava mandando lá, tipo, um FaceTime pro Guerreiro, assim, pelado num barril de petróleo, tá certo? O Guerreiro tá lá... Como assim? Não fazem isso, pelado. Faz. Pô. O cara tá pelado, assim, tipo, num barril de petróleo. Não dá pra ver nada, tudo preto. O cara não vai ver a jeba do Sheik, é verdade. Só vê aquela tirinha na cabeça do Sheik, assim. Ele fica assim, ó. Fica assim, ó, lá, Guerreiro, tô aqui, ó. Tem um desse pra você aqui também. Você vai comprar o Emirados Árabes. Aí o Guerreiro. O cara começa a balançar. Ó, a chuva. 12 milhões de dólares você veria a jeba do Sheik? Por 11 sem nota, velho. Não precisa nem dar nota. Por 11 sem nota. Mas, Sombra, ó, com relação ao Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele não perdeu essa terceira vaga aí do Campeonato Brasileiro. Nesse último final de semana, no sábado. O Corinthians ele perdeu essa vaga do Campeonato Brasileiro longo, no último, né, domingo. Não, foi no último domingo, Domenico Gato. Mas já tinha... Não, mas no último domingo, na reta final, no sprint final, tá certo? Aquela lá que você tá apertando, segurando o L1. Mas perdeu o jogo do Figueirense em casa. Foi na subida da Brigadeiro. Sim. Aquele sprint final, mas pera, só concluir aqui. O negócio é o seguinte, com relação perdeu aí... mas não é isso. No decorrer perdeu muito ponto, perdeu, Domenico. Mas na reta final, você tem que triplicar a atenção. O Corinthians jogando no Rio de Janeiro no último final de semana, não nesse, no penúltimo. Outro Fluminense? O Corinthians ele conseguiu fazer 1-0 no dia que não almejava mais nada no Campeonato Brasileiro e conseguiu tomar 5. Não acontece. Domênico, o Fluminense não almejava mais nada no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele perdeu a classificação ali. Porque até ali, se o Corinthians empata com o Fluminense, ele só dependeria dele contra o Criciúma. E não foi isso que aconteceu. Ganhando o Criciúma. E ai, se é o Corinthians que mantém uma terceira colocação no Campeonato Brasileiro aos 50 minutos do segundo tempo, com uma entregada de paçoca como o goleiro do Figueirense fez. Pô, mano, o juiz roubou pra caramba pro Corinthians, Deus do céu. Teve impedimento do meu Deus. Tanto é que o He-Man, você viu o He-Man defendendo o árbitro no final da partida? Os jogadores do Figueirense foram pra cima do árbitro. Thiago Heleno. Então, foi o França. O França, que era porque, jogador do Palmeiras. Ô, mano, desculpa, ô, mano. Os mano, dois foram pra cima, mas. É, só pra me entender. Eu não assisti o jogo. Eu só vi o resultado depois que tinha acabado há muito tempo. O gol só saiu no finalzinho, nos 50. Ó, o Inter tava perdendo, Domênico, até os 41 do segundo tempo. Tava perdendo até os 41. 1-0 Figueirense. O Inter empatou aos 41 e virou aos 50. Virou aos 50. O quarto árbitro levantou a placa assim, até virar. É verdade. Ah, tanto o Rafael Moura, Sombra, na hora que tá saindo o árbitro, mas aí, foi pra cima do árbitro. O Cruzeiro também, só ganha de nós com 50. Não, mas pera lá, só pra concluir. O negócio é o seguinte. E o Corinthians terminou também. Ali o jogo, o árbitro apitou o final da partida, os jogadores do Figueirense, óbvio que o Corinthians deve ter mandado aí um turuzinho, um tinguazinho pros caras. Porque foi todo mundo pra cima do árbitro, tá certo? Aí o Rafael Moura gritando, sai que ele é nosso, sai que ele é nosso. Tá, mas e o jogo da Arena, mano? O juiz meteu a mão no Criciúma. Eu vou te falar. O gol do Corinthians foi impedido. Vou falar um negócio. Impedido o cara, o Criciúma que vai pro inferno. Mas como correu o time do Figueirense, hein? Correu, mano. Aí você vai falar que não existe uma lá branca. Que não existe o quê? Olha, gente? O Figueirense parecia que tava jogando ou pra não cair, ou pra tirar o título do Cruzeiro. Ô, mano, cadê sua coerência? Ah, foi da hora, foi da cadê hora. Cadê sua coerência? Cadê sua coerência, mano? E ó, e Sombra, o ano que vem é nós, ó. Vamos fazer um pacto, velho. Ó, é derrota do Corinthians no Morumbi e vitória do Corinthians lá na Arena. Mano, temos que nos unir pra tirar o time do Papa e o time da marca do Corinthians. Cadê a sua coerência? Eu tô esperando a sua coerência. Time do Corinthians é demais. Tem tantas críticas ao cabelo do Neymar. Cadê a sua coerência? Com relação a quem? Ai. Cabelo de quem agora? Malcolm, o nome dele? Malcolm. Meu Deus, gente. Meu Deus, o que é aquilo, mano? O que você tem a dizer daquilo? Olha, RG, eu acho que a meninada aí, ela tem o direito, principalmente o jogador promissor como o Malcolm. Agora tem direito. Também pega no pé por causa de tudo, mano. Pega no pé por causa de tudo, mano. Coitado do Malcolm, mano. Coitado do Malcolm. Nossa, o cara fez umas estrelas, velho, na cara. Não, mas não tingiu, velho. O problema é a tintura. Não precisa nem tingir, pô. O problema é a tintura. O juiz deu um impedimento contra o Criciúma, que foi uma das coisas mais constrangedoras. E o gol do Criciúma foi impedido. Ele não falou. É a bandeira, né? Ele opera, mas o juiz assinou embaixo. Ele pode chamar pra ele. O Criciúma é uma porcaria. Mas ele pode chamar pra ele o lance, juiz. Não vê de lado. Desculpa, mas o cara chamar pra ele o lance tem que ser muito, mas tem. Até que ser o Superman mesmo. Eu vou te falar, aquilo foi vergonhoso. E a entrevista do André, a entrevista do Mano Menezes depois do jogo, hein? Como diria o Cazuza, uma metralhadora cheia de mágoas, cara. Ele atirou pra tudo que é lado e mandou o recado dele pro Andrés. Mas é tudo na entrelinha. Foi pro Andrés os recados? Acho que foi. Eu não vi quem ele falou. O Andrés não foi aquele que botou ele na seleção brasileira? Incoerente, hein? Eu achei incoerente. Até o repórter lá da Globo, Gustavo Zupac, que ficou lá naquele ping-pong com ele lá, falou, então fala quem é o Andrés. Aí o Mano Menezes respondia pra ele, ué, você não tá no futebol, você não sabe? Você não tá falando? Então, mas praticamente então entregou. É. Gozado, mas pô, foi o defendido pelo Andrés na seleção, era o Mano. Mas o nosso Mano aqui inventou uma frase uma vez, todo mundo copia ele, é verdade, futebol é dinâmico. Futebol é dinâmico, na verdade você não sabe o que depois aconteceu. Mas ô Sombra, tanto é nesse caso aí do Mano Menezes. E parece que é o Tite mesmo que deve ser anunciado, dizem até dia 15, segunda, 15 é segunda-feira? Pela bala toda que ele pediu? Não é isso. O Corinthians estipulou um teto lá e é a metade disso. O próprio Tite teria desmentido que soltaram o valor que não existe. É a metade. Mas, ô Sombra, com relação a esse posicionamento do Mano Menezes, não dá pra esperar esse tipo de coisa no futebol ético, essas coisas aí, porque você sabe muito bem como é que funciona. O próprio Mano Menezes, quando ele foi consultado pelo Mário Gobi, quando o Corinthians tomou aquela escovada no ano passado da Portuguesa, jogando no interior, ou Mato Grosso, não lembro onde foi, o Tite praticamente ali, ele foi sepultado no Corinthians. O Mário Gobi, ele chegou pro Duílio, pro Roberto e pro Edu e falou, o técnico do Corinthians pra 2014 é o Mano Menezes. Os caras, mas pô, como assim? Pô, a gente tem que ser consultado. Ele falou, não, o regime do Corinthians é presidencialista, eu que escolho o técnico. Certo. Foi lá e contratou o Mano Menezes já pro ano de 2015. Ou seja, o Mano Menezes sabia que o Tite tava empregado, que ele tava em maus bocados, mas mesmo assim aceitou uma proposta talvez do Mário Gobi. Porque é ali que houve o racha da diretoria do Corinthians. Agora aconteceu a mesma coisa, só que o processo inverso. Agora é o Tite que tá acertando e o Mano Menezes tá indo embora. Isso aí. Depois é assim, gente. Toma, é uma cadeia alimentar. É verdade. Um dia você é pedra, outro dia você é telhado, é vidraça, né? Essas coisas aí. Eu prefiro ser a pedra do que a vidraça. Por isso que eu não continuei minha carreira de jogador. Tá certo. Estádio 97. Calma, não terminamos as manchetes ainda. Por sinal, daqui a pouco vamos abrir a nossa cápsula do tempo. Pra saber, no começo do Campeonato Brasileiro, todos nós votamos nos 4 primeiros colocados e nos 4 últimos colocados. A cápsula foi fechada no dia 22 de abril. E vamos fazer o seguinte, Obá. 5 pontos pra quem acertar o campeão. 3 pontos pra quem acertar o segundo lugar. O time, estando dentro... 3 pontos pra acertar a posição. 5 campeão. 3 se acertar a posição. 2 se acertar entre os 4 primeiros ou os 4 últimos. Só. Certo? 5, 3 e 2. Tá bom? Certo. Tá faltando alguma pontuação? Não. Não, né? Eu lembro que no ano passado eu me salvei no último lance que eu coloquei o Cruzeiro campeão. Acertei o Cruzeiro campeão. Tá certo. Ô, Benja, fala da BV Financeira. Peraí. Ah. E quem perder, faz o que acontece? Tá rebaixado. Quem perder? É. Porra, chapelão de burro de novo? Ano passado eu não lembro o que foi. Olha, quem perder aqui... Foi chapelão? Foi o chapéu de burro. O Benja vai falar da BV, a gente já decide. Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios pra você. É, o bom e velho chapeuzinho de burro venceu, viu? O bom e velho chapeuzinho de burro foi a penalização mais votada nos bastidores do Estádio 97, né, RG? É, velho, fazer o quê? Assume, né? Aquele que tiver a menor pontuação aqui, assume. Vai ter que usar o bom e velho chapeuzinho. Vamos de disputar, burro. Seu Bento? Burro. Vamos disputar? Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Vamos de Santos? Ó. Meu Deus! Eu te falei! E viu o palestra? Mas, beleza, meu Thiago Abelho fez o serviço e olha, agora, o meu assunto do peixe final de semana. Com as eleições, estavam marcadas para o sábado. E rapaz, que não consegue organizar uma eleição. Foi cancelada. A diária vai ser agora no próximo final de semana, não é isso? Que é isso aí. Bom, foi fraude, né, Gigi? Com relação, sim. Com relação ao jogo, eu tinha dito durante a semana para o Domênico que não confiasse no Santos com relação ao jogo. E vou dizer um negócio para você. Foi um dos jogos mais horrorosos que eu vi em termos de futebol, foi esse Santos. Há vários, e... né? São Paulo Esporte também foi triste. Não, mas sombra. Você assistiu o jogo do Santos? Não. Eu vi um pedaço do segundo tempo, abominável. Ah, pelo amor de Deus, esquece. Eu vi inteiro. E o Santos não queria fazer o gol também. Não, e o outro também achou que também não deveria fazer. Esse é que foi o problema. O Vitória andou em campo. Quer dizer, o Vitória precisava ganhar o jogo, se livrar do rebaixamento. Tinha essa possibilidade, mas, meu, jogou cada um para um lado. Então, um negócio horroroso e absurdo. Bom, mas acabou, não chegou a lugar nenhum, não desceu nem subiu. Ficou igual prostituta aposentada. Agora, é o seguinte, cara. Nossa. Prostituta aposentada. Eu vou dizer entender aqui. Prostituta aposentada. É verdade, já. Entendeu? Entendi. Eu vou dizer um negócio para você. 2014 é uma das coisas mais vexatórias e mais vergonhosas. Um time de futebol, um clube de futebol, não conseguir realizar uma eleição para presidente? Desculpa, mas... O que aconteceu, RG? Não aconteceu. Aconteceu de tudo, suspeita, não sabia? Suspeita de fraude, Domênico. Não, primeiro é o seguinte, houve problema com urnas eletrônicas. Porque tinha urna eletrônica. E um problema que era intermitente, não tinha como ser resolvido. Isso. E depois teve um problema de depositarem o voto numa urna que não deveria ter sido depositada naquela urna. Isso. Que aí... Dava a entender que... Enfim... Poderia, eu voto sugerir, duplo numa urna, mas isso, o cara votou duplamente. Mas isso são coisas que você tem que resolver, cara. A eleição tem que sair. A eleição, parece Grêmio Escolar. A eleição tem que aparecer. Então, se o problema era só mecânico, se o problema era só de urna, isso teria que ter sido resolvido como acontece nas eleições do país. A urna dá problema, você vai lá e substitui a urna. Então não era só problema de urna. Eram as pessoas. É, não era só problema de urna. Então, uma eleição de um time. Mas será que a verba não dava só para alugar, por exemplo, 3 urnas e não tinha sobressalente? Sombra, porra. cê sei vai... lá, às vezes falta grana, né, velho? Você né? aumenta a fila, onde você teria uma fila para três urnas, você vai fazer uma fila para duas. Ah, não, porra, faz do assim, papel. Você tá denegrindo o seu dinheiro. Não, faz do papel, porra. Papel, lá. Mas também não deu certo. Então, só as pessoas que são corruptas. Então é vergonhoso, isso é muito vergonhoso, isso é vexatório e é vergonha alheia, viu? Sincero e honestamente. Santos tem que pegar uma plantação de seringueira, fazer uma boa borracha e passar e começar de novo. Porque, olha, tá difícil, cara. Tá muito certo. Difícil. E não sei o que nos espera, sinceramente, em 2015. Enquete no pique. Muito obrigado, pô. Thiago Ribeiro merece estátua no Novo Palestra ou não? Muito obrigado por usar o nosso hino ao falar do Santos, EG. Muito merece obrigado. Merece estátua no Palestra ou não, Thiago Ribeiro? Thiago Ribeiro, merece estátua no Palestra? Deixa por conta dos gozadores também. Tá bom, muito obrigado. Merece estátua. Não merece estátua, não é o Fernando Prass. Não pode se descartar a importância que o Santos teve. Sim, Thiago Ribeiro merece estátua na frente do Palestra. Indescartável. Vamos falar, olha, já vai falar do Tricolor, da derrota do Tricolor. Tô aborrecido. Vocês perderam? Não dormi. Pá, vai! Vocês perderam? Eu duvido que você viu esse jogo. Não, você nem viu esse jogo. Viu o primeiro tempo inteiro. Sério mesmo? Você está vendo o Verdão. Você está vendo o Verdão. Paneira, não. Viu o primeiro tempo inteiro do São Paulo. Foi feio. E o segundo, eu falei assim, você quer saber? Quero que se dane, meu. Tá uma porcaria mesmo. Nem os caras querem ver. Quer que assista um negócio que nem eles estavam afim de fazer. Ridículo, velho. Nossa. Ó, vamos falar da essa, vai. Vamos falar de coisa séria. Olha, você tá procurando um investimento seguro? Então vai na minha, invista nos melhores imóveis de São Paulo, com a qualidade, segurança e valorização do Grupo Esser. Presta atenção nessa dica, é o Hyper Home Design no Alto da Boa Vista. E olha, falar em Alto da Boa Vista, você sabe quanto foi a valorização do imóvel na região do Alto da Boa Vista nos últimos 5 anos? Sabe? Chuta aí. Então vou te falar. 241%. Você não ouviu errado, não. 241%. Então vá conhecer o Hyper Home Design. Estúdios de 31 metros quadrados em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Olha, vou te falar, mais barato que muito carro por aí. É, mais barato que carro. Então, amigão, investimento para você que quer fazer um ótimo negócio é o Hyper Home Design. Liga lá. 5546-0439. 5546-0439. Fala que você ouviu essa dica aqui com o Benja no Estado 97. Você vai ver o tratamento que você vai ter. Mais informações, acesse www.esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. Abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. E na quinta tem Estádio 97 Móvel. Vamos agitar aí, vamos doar brinquedos pra galera, hein, pessoal? O placar do Estádio 97 informa. Tô tão nervoso antes que eu nem sei aqui quanto foi o jogo e nem sei de quem é o placar. Vou procurar, atenção, deixa eu ver de quem é. Ah, de São Paulo, lá em Esporte. Esporte 1, São Paulo 0. Quero aqui decretar o Parmeira como campeão de 2014, em primeiro lugar com 26 placares, em segundo o Santos com 21, aliás, muito obrigado, Santos, em terceiro o São Paulo com 18 e o Corinthians com 15. Encerra-se aqui a temporada 2014 do placar. Agradeço a produção, a todos os ouvintes que de forma alguma contribuíram. O ano que vem tem mais, certo? Corinthians, vamos se esforçar pra ver se é campeão ano que vem dos placar. Aí, você agradeceu os ouvintes que de forma alguma colaboraram ou de alguma forma colaboraram? Verdade. Eu não sei, agora me pegou. De forma alguma, a depressão que ninguém colaborou com ele. Ficou emocionado, ele ficou emocionado com o título do Palmeiras. Mas foi isso que eu quis parabéns dizer. Parabéns ao Verdão, teve um título em 2014. Parabéns ao Verdão, mas tem a gente não queria. Olha, eu vou falar pra vocês, esse ano foi difícil pra Palmeiras, mas significa o São Paulo... que por 26 vezes o Domênico teve que justificar uma derrota aqui se pegar o 20, ano. Se pegar as 26, isso é quase tudo igual. Mas olha só, o Tricolor já começou aí. O jogo aí, 1-0, jogou um time. Mas esquece o jogo. Esquece. Vamos lá, Carlinhos assinou por 3 anos, né? Jogador lateral esquerdo. Cara, três anos. Fui surpreendido. Todo mundo foi, né? Fui surpreendido com essa contratação. Gostei muito da contratação, muito. Você gostou? Bom jogador, é? Gostei. Você gostou? Ah, é bom jogador. E aí, só jogou hoje? Olha, gente, não tô querendo dizer que o Carlinhos é o Júnior de 82. Não, imagina. Nem o Júnior do São Paulo, campeão do mundo em 2005, não é isso. Mas dentro do nosso panorama, é um bom lateral esquerdo e mais, tecnicamente, é melhor do que o Álvaro Pereira, o esforçado, aguerrido e fraco Álvaro Pereira. E comentou bastante também, né? Também é fraco, né, Sombra? No final de semana, né, Sombra? Que o São Paulo tem interesse no Cleiton Xavier. Vocês podem ter também informação melhor. Mas peraí, o que foi esse papo que o Aidar falou que não conhece o Cleiton Xavier? Tá de brincadeira, né? Não, ele falou brincando. Ele falou em tom irônico. Eu tava ouvindo a entrevista. Ele falou, esse eu nem conheço. Como é o nome do rapaz? Não, ele deve ter falado isso pra dar uma despistada. Pra dar uma despistada. Mas enfim, Sombra. Mas foi o que o Aidar fala também. Tá aí. Mas é... Então fiquei surpreendido. Porque o Álvaro Pereira... O Álvaro Pereira, ele só tem contrato de empréstimo até o meio do ano, né? Só até o meio do ano. E o São Paulo tem que se prevenir em relação a isso. E eu acho, hein? Eu acho. Se o Carlinhos tiver num ritmo legal, etc., o Álvaro Pereira vai ser banco. A Inter pediu ele de volta, não pediu, Sombra? O Álvaro Pereira, a reintegração dele, eu li sobre isso. Não sei. Pediu ele de volta. Bom, porque o Michel Bastos tem que ser usado mais pra frente, não é pra ser usado lateral. Vamos ver. Acho que foi. Você gostou da contratação lá do nosso time, o Carlinhos? Ô, louco! Nossa, meu time tá tentando trazer o Tite de volta. Não, eu falei pro o nosso time. O seu time? É. Ah, eu acho. Acho que eu gosto do Carlinhos. Bom, mas e o Álvaro Pereira, mano? Ah, pra um banco tá bom. Quem? É, mas o Álvaro Pereira, será quem que é banco? Fica no banco? O Álvaro Pereira. Ah. Pra um banco tá bom. E mas ele lá. Joga no meio também. E se ele volante. Ficar no banco, ele tem que deixar numa ponta e o Muricy na outra. Senão ele derruba lá o Muricy. Dá um carrinho. Ah, eu gosto do Carlinhos, sim. Não é o Roberto Carlos, um Júnior, mas pelo que tem o mercado hoje. Ele é bom jogador, sim, também gosto. Bom jogador. Outro jogador que é bom, Sombra, é aquele esquerdinha do Goiás, mano. Esquerdinha. Esquerdinha do Goiás é bom jogador. Esquerdinha e o Eric são bons jogadores, parecem ser bons jogadores. Lá, né? O São Paulo vai trazer, acho que são 3 ou 4 jogadores. Já deve ter muita coisa engatilhada, não é não? Eu sei que tem mais 3 aí pra vir. Mas do jeito que o Muricy falou semana passada, é porque tem muita coisa já engatilhada. Sim, mas não vai vir uma enxurrada, são 3, eram 4. Mas não tem opção mais que isso, não. Jogadores. O Carlinhos são mais 3. Agora faltam mais 2 só. Mais 3? Mais 2. Por quê? E um já tá engatilhado. Quem é? É forte, fala Brasil. Quem? Revela pra ele. Zagueiro. Quem é? Ah, ele quer enfiar o Edu Dracena no São Paulo. Ah, que inferno aí. Mas eu acredito que deva ter aí um zagueiro, um lateral direito, um meia e um segundo atacante. E se o Dracena viesse só pelo salário, valeria a pena? Vale, lógico que vale. Ou não? Cara, na boa. Claro que vale. Mano, é o seguinte, bicho. Edu Dracena, eu acho ele bom zagueiro, não é isso. Só que eu não tenho acompanhado o Santos o suficiente pra saber se fisicamente é um jogador que dá conta do resultado. Mas o Muricy falou. Teve o Lúcio ontem, né? O Muricy falou que. Dá até dó. Vai por mim, adora o Edu Dracena, mas que não vem. Mas eu vou te falar, eu tava lendo ontem um jornal que eu gosto muito de ler que chama El Boaton. Boaton. Você desistiu do Foca News? Que é o jornal paraguaio? O El Boaton não. Ele é universal. Universal. Ele não é feito em um país só. Certo. É feito em vários. Em vários. Eu vou te falar, tem um monte de jogador aí que vai começar a dar sopa agora, final do ano. Por exemplo, o Grêmio ontem, nossa, hoje... o Grêmio vai ser de baseada. O Grêmio passou o facão. Então, ó. Fluminense. Zé Roberto. Tchau. Pedro Jeromel volta. Dudu volta. O Barcos tá indo pro México. O Barcos? Mas tá indo pro futebol mexicano. Eita! O Grêmio contratou hoje o Douglas, ex-Corinthians, que tava no Vasco. Acho que é isso. De novo, sério? Né? Sério? Ele tá falando sério? O Douglas? Aquela barriga toda, mas gordinho. Não pode ser. Mas você tá falando sério? O Filipão ontem disse na entrevista lá, pô, vocês não viram a entrevista do Filipão? O Grêmio ia dispensar e não vai repor todos esses jogadores. O Douglas? Aí o Grêmio... Ele já jogou lá, não jogou? E o Filipão quem? Já jogou. O Filipão ontem falou que quer a volta do... Pô, Pará e Douglas vai ficar bom esse time. Marcelo Moreno. Aí, tudo bem. Não, então vai ter um monte de jogador aí dando sopa aí no mercado, cara. Agora, parar o Filipão... Agora, sabe quem volta pro Grêmio também? Não. Quem volta? Volta agora. Já voltou até. Mas não sei se vai ficar no Grêmio, porque tiveram um problema lá na época do Palmeiras. O Kleber é gladiador. Filipão já falou que não quer. O Kleber também não. Filipão já disse que não quer. Já falou que vai dispensar. Esse é o jogador que o Palmeiras tem que buscar de novo. Aí, não. gladiador, velho. Eu queria o Kleber do Corinthians, cara. Isso é obrigado no Palmeiras, tão louco. Acho que Palmeiras. Quantos gols ele fez no Vasco? Saiu obrigado com o Tirone, hein? Acho que gladiador. Não é com o Palmeiras, não. Mas não dá, o Benja, gladiador. Hã? Foi com o Filipão? É, mas o Kleber fala que se arrependeu de ter comprado uma briga que. O Kleber fala, falou, comprei uma briga de um negócio que não deveria ter comprado, não. Ele ficou sozinho. E ele fala aí. Agora é fácil arrepender. Ele desgastou muito. O problema é o Tirone. Não dá, o Kleber, desculpa. O Kleber Gladiador já foi um jogador que o Palmeiras queria amor. O Palmeiras não pode pensar pra... Desgastou muito, desculpa. Gente, pensar em jogadores de um nível melhor. Série B, ele jogava se arrastando. Futebol brasileiro não tem mais jogador, hein? Você tem que mesclar um pouco da base, um pouco de jogador da base, lá. Pra pôr o Kleber Gladiador, eu prefiro tentar arriscar o Gabriel. Problema. Arrisca no Gabriel. É igual o Carlos Alberto. No Flu não deve rolar alguma coisa aí? De repente, Wagner, Sobis... Então, a Unimed falou que o Fluminense vai renegociar o contrato do Fred e do Conca. Que jogador com contrato vai querer abaixar metade do salário? Nenhum. Agora, quem no futebol brasileiro tem dinheiro para pagar o salário do Fred e do Conca? Nenhum. E o Sobis? Quem tem dinheiro para pagar o salário do Júlio Batista? O do Sobis é o mesmo do Fred, viu, velho? Eu gostaria do Sobis. Quanto que é o Sobis? Porque o Sobis é bom, né? O Sobis, se eu não me engano, tava na faixa... Se eu não me engano, quando o São Paulo tava afim aí um tempo que queria trocar por Oswaldo, um negócio assim, queria fazer uma troca aí, tava pegando que ele não queria reduzir o salário e tal, mas não sei, o São Paulo aí agora não vai ter mais o Kaká. Eu gostaria do Sobis. É, não sei. Corinthians, o Corinthians quando tentou... Era muito caro. Não, o Fluminense que não quis. Quem era o treinador? O Cristóvão falou, não, o Cristóvão tinha acabado de assumir e falou, quero o Sobis aqui. Bom. Então, Domênico, não tem jogador pra buscar, cara. Você vai buscar lá fora? Tá lá fora vai trazer quem? Tudo bem, mas o Kleber... Não, tô citando vários. O Corinthians trouxe o Gil, trouxe o Guerreiro. Você queria o Zé Roberto no Palmeiras pra jogar um ano? Roberto. O que tá no Grêmio? Tá tiozão. Roberto. Tá tiozão e ganha muito. Vocês estão loucos. Tá tiozão e ganha muito. Ó, aquele William Barbie do Bahia deu um drible da vaca nele com o Zé Roberto saiu catando o cavaco. Vou falar um negócio. Benjamin, não dá, cara. Não dá. O Palmeiras precisa de jogadores. Benjamin, F5, tiozão. Não é videogame, não, mano. O cara não aguenta mais correr. Velho. Então fala aí um lateral aí. É difícil. Falei aqui, ó. Por exemplo, o Carlinhos, acho bom jogador. Já foi pro São Paulo. O esquerdinho do Goiás é bom jogador. O Fabiano da Chapecoense, na minha opinião, é bom jogador. O Fabiano acertou com algum time aí, se eu não me engano, hein? Você sabe que é bom? É o Mena? Cruzeiro. O Fabiano acertou com o Cruzeiro. Foi pro Cruzeiro mesmo. É, mas eles têm o Mike lá, tem o Ceará. Sabe o que é bom? Aquele Patrick do esporte, lateral direito. O Flamengo é bom jogador. Tem o Mena. O Flamengo tá levando o Pará. Ah, não. Vai. Do Grêmio? Imagina, Pará. Tá com o Anderson Pico lá, mano. Eu que contratei. Você que tá pedindo eu ele? Eu pedi. Ah, onde eu vou, eu vou trazer. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco vamos ao primeiro ouvinte, tá bom? Mas antes, o Mano vai mandar o recado da Poloar, mano. Vamos lá. Tem cara que tem sono. Opa, RG número 2, finalzão do ano chegando. Oh. O diabo tá com o dedo aceso parecendo ET. É verdade. Né? Diabo com o dedo aceso. Tô apontando o laser. É verdade, mano. Tô esse apontando. Bagulho de aquecimento global é coisa do satanás, velho. E você tem que estar tá já ligeiro, Domênico Gato. Você não pode ficar moscando, não, velho. Vai ficar passando calor? Tá louco? Tá zora? Imagina, velho. Quando o assunto é ar-condicionado pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Poloar, amigão. Desde 79, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Poloar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é VIP, hein? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Parabéns, Willis Carrier. Você é como se fosse um deus na Terra. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Poloar e a Carrier oferecem um raio-wall de 9 mil BTUs. Que baita presente, hein? Pra ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba porque a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Poloar Condicionados... Você entra no clima, amigo! Vamos ao primeiro ouvinte, 3284-7097. Vamos aos ouvintes. Oferecimento de Peugeot 208 Grife. Com teto panorâmico, com taxa zero e em 36 vezes. E ó, primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. E BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Vai tocar umas drubas, Dodô. Tem ouvinte na linha. Alô? Que beleza. Alô? Alô, quem fala? É Sérgio. É, Sérgio. Sérgio. Gostaria de frisar Sérgio. Sérgio do quê, Sérgio? Sérgio Roberto de Lima Júnior. Sérgio Roberto de Lima Júnior. Quem é do Sérgio do Jardim Estereolândia, que nunca mais ligou? Sei lá. Ah, deve estar andando pelo Jardim Estereolândia. Com certeza. E quantos anos você tem, Sérgio? 3.3. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. Nem, né? Eu, que é a idade do médio. Domênico, falei com ele, tudo resolvido. Não, já vi, já falei vi com resolveu. Ele, tudo resolvido. Demorou, hein? Obrigado, pai. Mas, ó, da próxima vez, vê se você consegue resolver... Anderson. Até 10 minutos do primeiro tempo e não ficar aquela coisa lá, né? Porra, você matou o nego aí pra cacete. Santos. É. Ô, e qual que é o bairro aí? O bairro não, RG, 3.3 primeiro, tem 3.3, e aí? Só não pode ser laranja, né, Dudu? Por que, né, RG, não pode Lima? Ah, sensacional. Ah. Lima, é verdade. Lógico salvou, lógico. Mas, o Domênico, essa é uma curiosidade que eu tenho, cara. Qual, mano? Porque, RG, quando existe uma briga de torcidos, etc e tal, e morre alguém, alguém é responsabilizado. Sim. Quando um torcedor, ele morre dentro do estádio, mas o coração. Será que o clube não pode ser processado? Lógico que não, porque o time é ruim. Porque foi por causa do clube que ele morreu. Porque o time é ruim. Vou processar o Leandro do Palmeiras. Você não joga nada, aí o cara foi lá ver e morreu. É isso aí. Não, mas é verdade. Tomar banho na solda. Sombra, a família não pode entrar com uma ação contra o clube? É contra quem? Ah, tô de brincadeira, mano. Ninguém mandou lá ver ele. Não, mas é verdade, Domênico. Me ajuda aí, mano. Uma coisa é processo pela falta de falta de socorro, de assistência. Outra é pelo que você tá falando. Ah, mas é um motivo. Futebol, você precisa de um motivo. É louco, velho. Ué, como não? Torcedor português vai morrendo, mano. Não tem mais torcida essa porra também. Ô, velho. Mano. Qual que é o bairro que você mora aí? Vamos lá. O Dom Benjamin aí tá na. Tá aí, na aqui, tá aqui do pode lado. Falar. Dom Benjamin, Jardim Centenário. Jardim o quê? Centenário. Ah, o Verdão tá fazendo. Olha, é, fizemos. É, né? Jardim lembra Palmeiras. Do Centenada? Você lembra disso aí? Isso marcou, né, Benjamin? Lembro, marcou sim. Mas olha, amigo, não é a primeira vez que liga alguém do Jardim Centenário, não. Muito pelo contrário. E onde é? Deixa eu falar. Já ligaram vários ouvintes. Vai, pega agora, o cotovelo. Agora é o seguinte. Inclusive ele próprio. Agora pega o cotovelo, vai. Agora, pega o cotovelo. Agora é o seguinte. Se é onde eu conheço, é perto do autódromo de Interlagos. Pô, Benjá, mais um aí. Mais uma chance. Nossa, tem Jardim Centenário lá. Tem um Jardim Centenário lá. Tem um no Ipiranga. E vou te falar, tem 5 Jardins Centenários em São Paulo. E por falar nisso daí também, hoje é aniversário de Guarulhos, hein? E hoje faz 34 anos que aquele filho da mãe do Mark Chapman matou o John Lennon. E tem um Jardim Centenário, essencialmente, também na Zona Norte. Ele não fez um favor pro John Lennon? Zona Norte, aí, então, mas Jardim Centenário tem 5, cara. É um bairro... Porra, você conseguiu não acertar? Acertei, você não viu? Que Zona Norte é essa aí? Perto do que isso aí? Não, esse bagulho aqui, ele tá falando aqui do Mark Chapman. É perto do japonês, ô Portuga. Ah, tô ligado. Não, não pega mal, não. Não fala, mano, vai na minha. Por que não fala? Você vai falar do John Lennon, velho. Não, mas é verdade, ele libertou o John Lennon da Yoko Ono. Ele quis que a Yoko Ono. Ó, o John Lennon ia estar cheio de saúde até hoje do lado da Yoko Ono. A Yoko Ono nunca vai morrer. Por quê? Como isso, não? Ela é imortal? Ó, os seres humanos vão morrer, tá certo? Vai vir uma nova era de dinossauros, aquela coisa toda que aconteceu. Vai dar um reset no mundo, tá ligado? O Deus vai falar, ó, chega. Ele vai restartar aqui porque o mundo tá uma merda. Ah, não, vai rebobinar. Tem gente Deus vai apertar o botãozinho lá, um reset, tá certo? Aí vai... Aí o Yoko vai ser a única que vai estar aqui. Tem gente que vai durar mais que a Yoko. Você não tem a dúvida disso. Tem, e principalmente aqui no Brasil. Mas tem entendo, vários. Mas eu não entendo essa sua fixação pela Yoko. Na verdade, companheiro... É isso, Sombra, porque ó, o John Lennon ele era feio, mas ele era do Beatles. Ele podia ter pegado uma pá de mulher, mano. Podia, velho. Aí o Yoko Ono, velho. Com todo respeito a Yoko Ono, mas ela era chata. Inclusive, Sombra, a Yoko Ono foi responsável, o Ben já sabe disso, pela. Talvez aí a racha no grupo. Não foi nada disso. Você sabe sim. Você sabe sim. A Yoko Ono, ela foi um dos pivôs pra separação dos Beatles. Isso é verdade, gente. Não sou eu que. É. Não sei o que digo. Ah, é? Controvérsia. O Paul McCartney falou isso aqui no show do Palmeiras, gente. Quem falou isso? O Paul McCartney. Ele falou isso? Acho que parou o show. Ele parou o show pra meter o pau no show. Eu fui no show, só foi só ele aqui no banheiro, então. Ele falou, para o show, please. Agora eu vou roubar daí. Ó, vocês que são fãs de Beatles aqui, vocês que sempre falam dos Beatles, vocês não sabem dessa parada? Lógico que foi, mano. Aí o Conor falou, John, você pode fazer sucesso sozinho. E ficou pelado do lado dele. Aí ele foi lá, muito louco, né? Salgou e depois falou. Olha aí o time, brother. Comentário idiota, velho. Idiota é você que conhece a história do Beatles. Ah, Corinthians, mano. Vamos falar da Yoko, vai. Ô, amigão. A Yoko Ono do cara. Você não acha que eu tenho razão, mano? Isso deve ter engolido um gramofone hoje. Você é fã dos Beatles? Cara, fã não, mas curto algumas músicas. Mas você já viu essa história aí que a Yoko Ono que causou um burburinho ali que fez com que a banda se separasse ou não? Pô, cara, eu não sei dessa história não, viu? Ó, dá uma gugada na Yocono. Ninguém sabe disso, isso é a história. Ah, mano, eu vou pegar o bagulho aqui, mano. Tem um boato, sim, tem um boato. Tem mesmo. Que boato. Mas que foi a Yoko Pivô, mas é controverso isso. Vai ser lançado um livro de uma página escrito Os Beatles Segundo Humano. Não, mas é verdade, mano. O mundo segundo os brasileiros. Mas, ô Sérgio. Fala aí, mano. O Coringão aí acabou pegando a quarta vaga do Campeonato Brasileiro mesmo. Agora não tem choro nem vela. O Coringão vai pra pré-Libertadores. É ruim, né? E o Corinthians ele pode já pegar um mata-mata aí contra um time forte logo na primeira fase aí, que é a pré-Libertadores. Então, azedou o caldo, hein, amigão? E outra, com os resultados lá, viu, mano? Só tem um jeito de vocês não pegarem o Independente Santa Fé. Ele sendo campeão. Tá disputando ainda, vai terminar no dia 22. Sim. Se o Independente não for campeão, é o adversário de vocês. É, então. Aí. Não tem outro jeito. Então, mano, como você tava falando aí, né? O Corinthians vacilou aí na reta final, mas também no começo do campeonato vacilou bastante. Perdeu pontos que não poderia perder, né, na estreia da Arena e alguns outros jogos aí para time pequeno. Tinha que ter classificado numa posição melhor, né? Mas infelizmente não deu, mas vamos, que é Corinthians, né, meu? Sem sofrimento não tem graça. Não, mas o Corinthians ganhou todos os clássicos? O Corinthians ganhou. Todos? Só ganhou, só perdeu, ou empatou. Não perdeu nenhum. Não perdeu pra ninguém. Porra, e só perdeu ponto pra time pequeno. É, então, é isso que é o grande problema, RG. O Corinthians, até quando eu venho aqui e critico, tá certo? Por muitas vezes aí a postura do Mano Menezes, nada contra o Mano Menezes, porque eu sou grato aí pelo trabalho que ele fez na primeira passagem ali em 2008. Agora eu acho que também ele não foi Mas também não foi só culpado sozinho. Não foi. Um time que ganha ou empata com todos os grandes. Não, mas perde ponto para time pequeno é porque o jogador também deu uma Eu não atribuo toda a responsabilidade pro Mano Menezes. Eu acho que seria até uma covardia fazer isso. Mas eu acho que ele teve uma participação, sim, nessa má campanha do Corinthians, principalmente no segundo turno, no primeiro turno, porque no segundo turno o Corinthians foi bem. Tanto é que o Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro no segundo turno. Ele conseguiu aí a mesma pontuação do Cruzeiro. Mas, desculpa, o time do Corinthians ele poderia render muito mais do que rendeu nesse Campeonato Brasileiro. O Corinthians, nada justifica, RG, o Corinthians ter perdido duas pro Figueirense. Nada justifica o Corinthians ter empatado aí com o Chapecoense em casa. É verdade, tá certo? Empatar com Bahia, com Vitória, que foram times rebaixados. O Corinthians pegando ali a tabela dos times que foram rebaixados, RG, no primeiro turno eu citava. No término do primeiro turno eu ainda falava, ó... Aqui os seis últimos colocados no Campeonato Brasileiro, perdeu o Corinthians não tinha feito ponto contra nenhum. Perdeu, ou então empatou e fez pontos ridículos ali, talvez seis jogos contra esses times que estavam nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro. O Corinthians talvez deva ter feito três pontos. Ou seja, perdeu um monte e empatou três. É ridículo, cara, é ridículo. O time do Corinthians aí, um time que poderia talvez brigar com o Cruzeiro pelo título, abdicou disso por causa desses pontos imbecis que perdeu em casa, principalmente. Mas, mano, aí você vai ver outros clubes que também pisaram na bola e também poderiam estar brigando. É por isso que um é campeão e o resto não, mas, ô Sombra, a questão é a seguinte, cara. Você perder pontos durante o Campeonato Brasileiro, pode acontecer. Mas o Corinthians, por exemplo, depois de ter tomado uma traulitada, tá certo? Do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, da forma como foi, RG, o outro jogo do Corinthians, o Campeonato Brasileiro, foi contra o Inter de Porto Alegre jogando em Porto Alegre. É. Ou seja, é um jogo que você fala, putz, tem que rezar pra não perder no monte de novo. Foi lá e ganhou do Inter, tá certo? Você perder ponto, Sombra, por exemplo, perder ponto pro São Paulo, perder ponto pro Palmeiras, perder ponto pro Flamengo, não dá pra criticar. Por mais que você diga, ah, pô, mas é um clássico, beleza, é um clássico. São forças que se equivalem. Agora, desculpa, vai pegar times aqui como, ó, Criciúma, Botafogo, o Corinthians conseguiu perder pro Botafogo, Sombra. Perdeu pro Botafogo. Só o Corinthians. Como você vai justificar uma derrota pro Botafogo, cara? Não dá, meu. Ô, Sérgio, mas agora são águas passadas, tem que olhar pra frente, não é mesmo? E pra frente vocês têm que decidir se vão querer pagar aquilo que o Sheik... O Guerreiro. Que Guerreiro. O Guerreiro tá pedindo. E o Sheik? O Sheik volta, então, mas vai ser dispensado. Viu, ô Sombra, mano, aí o pessoal... Então, cara, o Mano até fez um comentário aí sobre o Guerreiro no começo do programa, que concordo com você, viu, Mano? Ele foi essencial aí, ele joga muita bola, né? Mas eu vou na contramão aí, eu acho que não tem que renovar, né? Se ele tá fazendo doce aí, tá querendo tanta grana, eu acho que não tem que fazer loucura, não. Tem que colocar o pé no chão e falar pro cara, né, meu? Não pode, o time não pode ser refém. Né, nenhum time, né, porque o Corinthians não, o caso do Palmeiras também, né, que o Valdívia virou ídolo lá, desculpa, né, eu sei que o Domênico gosta muito dele, mas o Valdívia esse ano, na boa, foi o maior chinelinho que teve, o cara não fez gol, o cara não, tudo bem que o Palmeiras era um time com ele e um time sem ele, Mas o Palmeiras foi refém, né? E o Corinthians, graças a Deus, não foi. Mas se quiser ficar nesse enrolo aí pra renovar com o Guerreiro, e renovar, vai ser refém. Eu concordo, cara. Você concorda? O time não pode fazer isso. Ô, Domênico, você concorda? Olha o Domênico querendo ignorar o ouvinte, Domênico. Mas o amigão, Mas o amigão, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o time do Corinthians ele não pode ser refém de jogador nenhum. Por mais que o cara seja bom, o cara seja realmente um grande jogador, eu acho que o time tem que pensar já no futuro, tem que ter um planejamento financeiro. O Corinthians ele não pode se submeter a uma situação como essa, Sombra. Desculpa, 7 milhões de dólares por um jogador e 500 pau por mês? E digo mais, sabe o que é o problema, amigão? Depois que renova um contrato desse daí, de 3 anos, para um jogador de mais de 30 anos, o cara mete um chinelo ali, ou então coloca o burro na sombra, acabou, velho. Depois do primeiro ano, um abraço. Gato, RG, gato com fome, ele vai atrás do rato, velho. O gato de barriga cheia, ele deita no céu do saco e dorme. Gato com fome! Ô, mano, e Sérgio e Benjamin. Me chamou muita atenção algumas declarações que o ex-vice-presidente, ou o vice-presidente do Corinthians, o Rosenberg, fez, você viu? Rosenberg. Eu tava vendo aqui o site da ESPN. Voltou a aparecer bem, né? Esse aparece bem. É, que ele declarou apoio ao Cittadini, né? Mas não sei nem se o Cittadini vai ser candidato. Eu tô pensando, seu Sombra, se eu vou ser candidato. Olha, e o Gil é melhor que o Kaká. O zagueiro Gil do Corinthians é melhor. Mano, o Gil zagueiro não é melhor que o Kaká? Hoje é. Tá vendo aí? Mas, ô Benja, até que você conhece ele, ele era da turma lá do Andrés, da situação de uma forma geral, né? O Luiz Paulo deu declarações fortes agora, você viu? O Luiz Paulo rompeu, é isso que eu não entendi. Ele rompeu com o Mário Gobi há muito tempo. O Luiz Paulo Rosenberg não vai ao clube. Deve fazer um ano e meio ou dois já. E olha que ele é vice-presidente estatutário. Olha só as declarações. Abre aspas. Estou com medo de que aconteça no Corinthians o que está acontecendo no governo federal. Nossa. De repente o PT se encastela lá e não tem mais troca. E aí você vê o que acontece quando só os amigos partilham do poder ali. A troca de poder é sempre positiva. Em relação ao candidato da situação, Roberto Andrade, ele fala, gosto muito dele como pessoa física. Fez um trabalho importante no administrativo, mas foi um diretor de futebol omisso. Tudo ficou nas costas do Duílio. Não acho que foi competente e não vejo nele condições de ser presidente do Corinthians. O presidente precisa ter uma legitimidade externa perante a CBF e principalmente perante ao empresariado. Olha, o Luiz Paulo, ele foi honesto, porque as coisas, tudo que ele me falou fora do ar há um tempo atrás, ele repetiu aí, tudo. Ele não mudou uma vírgula. Uma vez eu perguntei para ele do Roberto, ele falou que não tinha, o segundo ele falou, não dá para ser presidente do Corinthians. Ele falou e ele repetiu isso aí. Agora o Corinthians também tá num ponto, vai estourar um monte de coisa lá. Vai, é? Em que sentido? Tá tendo uma briga política, tá tudo rachado, começa a aparecer coisas. Agora os caras que estão falando as coisas vão ter que provar, né? Vão ter que provar. Ah, mas eu vejo, Benja, na figura do Roberto é um bom presidente, sim. Pelo menos da forma como ele conduz determinadas situações, da forma como ele se coloca. Pô, cara, eu acho que seria, sim, um bom presidente. Eu não conheço lá o Wilmar, ele tá se candidatando também. A família Garcia sempre tenta também, mas infelizmente nunca tiveram uma chance. Pode ser que, não sei se por incompetência ou por não ter talvez aí um apoio político tão forte dentro do clube, coisa que eu acho que eles devam ter, que eles já estão há bastante tempo no Corinthians. Mas porra, cara, acho que as pessoas elas deveriam, Benja, ao invés de tipo, eu quero formar a minha chapa, eu quero presidir a minha chapa e quero ser o eleito como presidente do Corinthians, eles deveriam se unir e pensar no bem do clube. Infelizmente eu vejo, tipo, as pessoas defendendo o interesse de cada chapa. Ah, porque minha chapa é isso, minha chapa é aquilo. Mas tem que ser assim. Mas é ridículo, cara. É ridículo. Eu acho que a partir do momento que você... Não é isso, Benja. Mas a partir do momento que você, por exemplo, tem um presidente eleito, todo mundo tem que se unir e dar força pra aquele cara. E não dão. Parece que torcem contra, velho. Torcem contra. Não. Desculpa, nesse caso eu vou te falar que você tá errado. Por exemplo, você viu alguma vez, durante a gestão do Mário Gobi ou do próprio Andrés, o Paulo Garcia... ir na imprensa, falar mal, se intrometer? Não, ele não fez isso. Nunca fez. Ele não fez isso. Agora, numa eleição, numa véspera de eleição, cada um tem que defender a sua chapa. Eu não acho que tem que ter união em eleição. Mas eu acho que já começa depois. Errado, Benji. Já começa errado, porque, por exemplo, o Corinthians numa reta final de campeonato como estava agora. Sabe, um monte de pessoas agora na mídia aí se degladiando, colocando um contra o outro, colocando um contra a parede do outro. Fala, porque o negócio é o seguinte... Mas, Olha só, veja, o interesse do clube tem que vir antes do interesse de cada chapa, velho. Você tem 8 anos de idade, teve eleição no Palmeiras agora, os caras estavam se bombardeando. Mas é ridículo, velho, é ridículo. Mas é política, mano, é eleição. Mas isso é tosco, velho. O time tá lá pra cair, ou o time tá lá pra ganhar um campeonato, e as pessoas se degladiando na mídia, defendendo o interesse da chapa ao invés do interesse do clube. É, mano, morre dinheiro nisso aí. Mundo perfeito. Você tá sendo muito, você tá no pré-primário. Isso não é pré-primário, gente, eu tô pregando a decência aqui. Mas isso não é decência. Mundo perfeito, mano. O São Paulo tava no meio de uma eleição, quando o time caiu, todo mundo fala, pô, será que é porque começou a estourar um monte de coisa? Os caras estavam se matando na mídia. É eleição, pô. Infelizmente, olha só, o Mano tem toda a razão. E o Santos tem que ter, gente, vocês estão porém, loucos. Pera. Mas isso é o total. Ele tá rindo, mano. Com nada. Não, ele tá errado. Ele está pregando a decência, mas a decência do futebol, ela não existe. Mas isso não é decência, isso é uma briga política, gente, uma eleição. Não é briga política. Você quer que o cara vá pra uma eleição assim? Oi, candidato, tudo bem? Família, tá legal? Olha, boa sorte pra você, espero que você ganhe. Ah, obrigado, mas se eu não ganhar, espero que você ganhe. Esse, gente, e ainda que é eleição, assim seja, cara, é política. O senhor não tem moral nenhuma. Falsidade, né? O senhor não tem moral nenhuma pra falar isso aqui, o senhor. Mas é ruim, é ruim. Não, é mas ruim. Ô Domênico, eu tenho 100% de razão, velho. Os caras, eles olham mais aí pro interesse da chapa do que pro interesse do clube. Eu ouço, mano, eu ouço o mano falar, parece aqueles concursos de Miss. Depois. Que livro que você lê, fala o Pequeno Príncipe? Não, pelo contrário. Mensagem, pelo contrário. A paz no mundo. Pelo depois, contrário. É por isso que eu não frequento o clube. Tem gente que fala, ah, mano, mas por que você não vai no clube, etc e tal? Porque querendo ou não, RG, a partir do momento que você começa a frequentar o clube, você toma partido, Sombra. Você entra pra alguma turma. Mesmo. Sempre é assim. Na escola você entra pra uma turma, por que no clube você não vai entrar. E eu não gostaria de entrar. Eu sou apartidário, velho. Eu sou Esporte Clube Corinthians Paulista. Nossa, que continue bonito. Assim. Que bonito. Eu sou assim, mano. Eu sou assim. Um livro. Ô, Sérgio. Ping pong, um livro. Opa. Ah, vai se lascar. Uma música. Ah. Um prato. Eu vou voltar a ler os Lusíadas. Vai andar. Nessas férias. Os Lusíadas acabaram. Então, corre. Diga, Sérgio. Ô, Sombra, eu queria falar aí que vocês são sensacionais. A audiência aqui no... No, na minha região é grande. Nosso pô, valeu, time de futebol, cara, obrigado. Lá. Legal, aproveita que o Fernando está ouvindo. Aqui, todo mundo ouve vocês aí. Boa. É, pessoal, nota 10. Fui no navio aí com vocês. Boa, obrigado, é, velho. É claro, aí sim. As ações que vocês fazem aí são sensacionais, né? Para ajudar a galera. Meu, parabéns aí para todo mundo. O Domênico é sensacional. Obrigado, de manhã eu ouço ele. Galera toda aí, RG, Portuga, porra, o Beijo, Mano, obrigado, mano. O Mota, todos vocês aí, Sombra, o Bar também, todo mundo aí. Uau, o Bar, gente boa. Together, velho. Valeu, velho, um grande abraço, obrigado, certo. Viu? Obrigadão, viu, amigão? Viu, ô Sombra, só queria mandar um abraço aí pra galera que tá mandando manda mensagem aqui no Zap. Manda, vai, sim. Manda. O pessoal da FARC aí, um abração, galera. Das FARC? Das FARC também. Das FARC, os guerrilheiros? Bora. Oi, um abraço pro Albertinho da K2 que tá ouvindo nós aí. Oxe, Alberto. Deixa ele mandar os abraços dele. Tá mandando pra FARC, porra. Vão ser presos. É FARC, mano. Futebol, amizade, cerveja. Ah, tá. Isso é que importa. Aí sim. Pensei que era pros guerrilheiros, mano. O pessoal da Deloitte, lá da consultoria, JD. Galera toda aí, aqui da região. Um grande abraço a todos aí, o Pedrão. Valeu. O Fábio Feitosa. Valeu, viu, Sombra? Parabéns aí pela audiência. Valeu, cara. Obrigado a você, viu? É nóis. Abraço. Aí, beijo, mano. Vocês estão sensacionais lá na Fox, hein? Valeu, obrigado. Parabéns. Obrigado, parceiro. Valeu. Obrigadão. Broca Fumigante. Ah, mas o Broca vai tocar essa e muito mais lá no Navio da Véia, hein? Onde? Não fechou ainda a sua cabine? Navio da Véia, faça a sua reserva. 3624-9007. 3624-9007. Navio da Véia. Acho que, ó, passou de 90%. Quanto? Acho que não tem nem 100 cabines. Não, já vender. Tem menos. Tem já bem falou, menos. Bem já menos. Já menos 100 cabines. Ô, presta atenção, hein, Sérgio. Posso ir? Benjamin, eu vou te falar. É uma grande pena, é uma grande pena que você tenha essa certa fobia de ambientes um pouco mais fechados, etc e tal. Mas tomara que um dia você consiga vencer essa batalha, porque eu não tinha, eu adquiri há pouco tempo. Ah, adquiriu vendo Titanic, mano. Você é mó bichona, Benjamin. Nossa, é mó frescão, velho. Adquiri num exame de ressonância magnética. É, viajar num navio é uma coisa deliciosa. É da hora. Agora, no navio da Energia na Véia, do Energia na Véia, que é o preciosa. Todo mundo fala que é demais. E ainda com tudo aquilo que a Energia na Véia faz, é um fim de semana fantástico. É uma coisa inigualável, cara. Vai por mim, liga lá na promoção, faz sua reserva. 3624-9007, se não me engano, você pode parcelar até em 10 vezes, o que facilita bastante. tá? Então dá uma ligada lá e faz a sua reserva. Eu vou 5 minutos que eu vou dar uma saidinha, o Domênico vai assumir a mesa. Enquanto isso, o Mano vai falar aqui da Bozano. Opa, vamos lá, mano. É isso aí. E eu vou deixar esse fundo aí de Madness, tá bom? Tá bom. Vamos lá, que mano. Que susto. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, amigão, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai olhar agora aí pra sua axila, pra não falar sovaco, e você vai ver que não vai ter aquela pizza enorme, tá certo? Ligando seu cotovelo até o umbigo. Meu Deus, que nojo, mano. Meu Deus, vai estar com cheiro de jal. Você tem que usar a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção da Bozano. Você vai evitar isso daí, tá bom? A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, meus amigos, esse é o Estádio 97, aqui pela Energia 97, não é verdade? Vamos abrir a cápsula do tempo? Eu acho que é bom abrir, e já que ele não tá aqui, é bom abrir a do Sombra. Já, do Sombra? É, já dele, já, porque ele saiu, já. Começa por ele já, velho. Pra gente dar risada aí. Vai, vai. Hora que ele voltar, ele te explica. Do Sombra? É, ele não tá aqui. Mas é legal pra nós pra caramba. Vamos melhor lá. Pra gente ver. É, começa com os rebaixados e vai subir. Ou rir ou não, né? Ou não, se ele acertar. Ou e o Bob tá fazendo a contagem aí. Deixa eu abrir aqui. Abre duas por duas. Abre, sombra. Abre do Sombra e do Rui. Vamos abrir a Sombra, pronto. Fica aqui embaixo. É, a tabela mantém aqui, ó. Os quatro últimos. Os quatro últimos. Olha o Sombra, hein? Quatro últimos. Vitória. Olha o Sombra, hein? Vitória rebaixada depois. O que vocês querem mesmo? Não, rebaixado. De baixo pra cima. Então vamos lá. Vitória. O Sombra colocou em 20º colocado. E o último? É. Chapecoense. Errou. Deu Criciúma. Não deu ponto nenhum, né, Bárbara? Zero. Não deu ponto. 19º. É. Ele colocou o Figueirense. Deu Botafogo. Não, então, mas ele não acertou. Errou. Nem rebaixado nem ficou. Sim. 18º acertou. Bahia. Acertou assim. Ganhou quantos acertou pontos? Acertou que caiu. Dois. Bahia. Botafogo. Sombra acertou Botafogo, que caiu. É. E o 17º? 17º, Coritiba, errou. Deu Vitória. Quantos pontos por enquanto? Dois. Dois pontinhos. Agora vamos lá pra cima. Vamos classificar. Aqui, rapaz, ele acertou todos. É mesmo. Ele acertou tudo? Não, mas na mosca dobra a pontuação? Não, não. Na mosca dobra. Ele não acertou nenhum na mosca, só que ele acertou os quatro. Os quatro. Deu Cruzeiro. Dois pontos. Cruzeiro, São Paulo. 6, 8 pontos ele acertou. Cachete, velho. Olha que ele colocou. Quarto lugar, Cruzeiro. Sim. Dois pontos. Terceiro lugar, Corinthians. Sim. Dois pontos. Vice-campeão Inter. Sim. E o campeão ele colocou São Paulo. Ele acertou os quatro. Caramba. É, foi bem, é, foi bem. Aqui, ó, acertou os quatro. Então, agora, só pra esclarecer, Domênico, se o cara acertar na mosca, olha, independente de ser lá pontos em cima ou lá embaixo, aí são três pontos. Cinco pontos. Então, ó, o Sombra tem 10 pontos. 10, olha. Ó, já. Mota. Vamos pro Vala São Paulino. Mais um. Motelho. Esta ficha da Cápsula Tempo do Mota. Sim, rebaixar. Vem em nome do Peugeot. Toda a linha Peugeot 208 com taxa 0%. Olha, último mês de IP reduzido. Liga agora mesmo, 4063-1489. 4063-1489. E marque um test drive, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é o do Mota, né? Mota. Isso. Vamos ver, Mota. Eu não acredito que também acertou tudo aqui em cima. Bom. Não, fala embaixo primeiro. Ele copiou o Sombra. Velho. Vamos lá. Fala embaixo primeiro. 20º colocado. Os caras estão acertando aqui, hein? Acertou, mas errou. É. Como assim? Como acertou, mas errou? Ele acertou que caiu, mas acertou assim, a ordem. Dois pontinhos, né? Dois pontos. Vitória. Boa. Vitória caiu. 19º. O Mota passou o Sombra. Chapecoense errou. Chapé não, Chapé? Errou. Chapecoense eles falam. Eles falam Chapecoense. Errou. Ah, eles falam Chape lá, né? Do Sul Chape. Eles falam Chapé? Chape. Eles falam Chapecoense. Errou. Eles falam 18º. É, Chape. Chape. Mota colocou o Botafogo, acertou, mas errou. Acertou. É, mas fez dois pontos. Acertou, né? Mas fez dois pontinhos. Nossa, 17º ao Mota. Fluminense. Opa. É porque ele, acho que ele viu o campeonato do ano passado. É possível, do ano passado, é isso? É, acho que ele viu do ano passado. A raiva do Fluminense. Aqui ele já tem 4 pontos, é isso? Isso. E aí em cima. Vamos pra cima. Aqui acertou tudo, velho. Não, não fez isso. Incrível isso, Mota. Incrível isso. É mentira disso. Só que eu acho que ele não acertou nenhum na mosca aqui, não. Não, não vai. Mas quase, quase. Cruzeiro, nossa. São Paulo, Inter e não, Corinthians. Ele acertou sim. Nossa. Quarto colocado, Corinthians. Quantos pontos? Dá 3? 5. 3 pontos. 5, acertou na moça. Ah, o campeão. Ah, só o campeão da 5, tá bom. Não complica. Tá. Era. Então ele tem 3 pontos. 3, com 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Terceiro colocado, Internacional. Ô, louco. Acertou também. Mais 3. Esse é o Ele só inverteu o primeiro e o segundo. Ele colocou. Nossa, vice, Cruzeiro, campeão São Paulo. Ele inverteu aí. Inverteu. Mas, que fase é a nossa. Mas que fase do Mota, hein? Não, que fase é a nossa. O Mota então, liderando o nosso rádio. A gente não tem as outras abertas? Eu não preciso nem, acho que abriu. Eu acho que o Mota ganhou. Mas nós somos, nós aqui. Nós é aqui, muito ponto. Nós ganhou, aqui ganhou, acho que ele ganhou. Nós aqui somos dificilmente vai ganhar. Nós aqui somos reflexos do futebol brasileiro. Seu Bento. Verdade, decadente. São burros. Cadê o envelope do seu Bento? Tá ali. Seu Bento? Tá ali, cadê? Seu Bento. Seu Bento. Cuidado quando abriu o dele, hein? Só estamos abrindo aqui. Esse não cai nada daí. Depois do Rudy. Cadê o do seu Bento? Agora, vamos lá. Não, o nosso só depois. Mais pro fim do programa. Vai abrir tudo agora? Acho melhor. Abre, tá legal. Abre todos? É, abre. Tá legal. Esse aqui é do seu Bento. Seu Bento. Você nem lembra o que o senhor colocou, né, seu Bento? Ele não lembra nem o que ele comeu hoje no almoço. Seu Bento, vamos lá. Ou quem? Nossa, seu Bento. De baixo pra cima? De baixo pra cima. Errou feio. Bom. Ai, seu Bento, acho que vai cair. Não, não vai não. Acertou coisas legais aqui, ó. Bom, vamos lá. Ai, Domingo. 20º colocado. É. Você foi bem, meu senhor Bento. Não foi tão mal assim, não. Goiás, errou. Errou. 19º, Chapecoense. Errou. 18º, Figueirense. Errou. Mas 17º, acertou errando. É, 2 pontos. Criciúma. Criciúma. Ele ficou em último, mas acertou que tá lá. Dois. Tá em cima. Na mosca. Quarto colocado, Corinthians, acertou? Oh, 3 pontos. Boa. Põe mais 3, Internacional e 3º colocado. Boa. O seu Bento, hein? Oh. Pode pôr mais 2 pontos, Cruzeiro, vice-campeão. Ó. Oh. E o campeão, ele Palmeiras. Colocou... Palmeiras! Palmeiras! Palmeiras! Palmeiras! Não, Ah, mas antes do campeonato, vocês achavam que o Palmeiras não ia ficar nessa situação? Não, ser campeão, bom. Vai. Fala aí, seu Bento. Vai que empatou com o som. Vai pro meu. Agora eu fiquei curioso. Não. Vai. Tem Rudy que não está aqui. Rudy Landucci. Está em New York City. É? Vai. Como diria a Nina Hagen, New York City is the hottest place. Rudy, quanto que tem? E falou que o Palmeiras não tá lá, não, viu? Era aí, quem que tá na frente? Menos 3. Mota, né? Mota pra ganhar. Duvido que alguém ganhe no Mota, viu? Tá com aquela mãe maravilhosa. 10 pontos, os dois juntos, né? Seu Bento e Sombra. Eu acho que eu vou me ferrar nessa. Também acho que eu vou me ferrar. Rudy Landucci. O jogo, que eu não. Meu Deus, hein? É, o Rudy, aqui, ó. 20º lugar, acertou aí na mosca. Criciúma. Ó o Rudy aqui, ó. O Criciúma. De não, cara? Não, 3 não. Ele acertou na mosca. De cara? Não, 3. Não, 5 pontos é o campeão. Ah, só campeão? É. Ah, só campeão. 3 pontos. Não, acertou, tudo bem, 3. 19º, acertou, Bahia. Mas errou, né? Errou, acertou. 2. Mais 2. Não, peraí, o Bahia ficou em que lugar? Não foi 18º. Ah, errou por 1. 18º, Coritiba. Errou. Mas acertou aqui errando, né? Não. Coritiba não caiu. Não. Esse agora. Coritiba não. Coritiba não. Botafogo, 17º. Botafogo acertou. Então mais ele acertou 2. É, acertou. 7 pontos. É, acertou. 2, 4, 6. Vai em cima. 7 pontos. Vai em cima. Quarto colocado, ele colocou o Grêmio. Errou. Errou. Terceiro colocado, ele colocou o Palmeiras. Errou. Errou. Vice. Quem? Fluminense. Errou. Mas acertou na mosca, Cruzeiro campeão. Tá aqui, 5 pontos. E aí, somados. Caraca, velho. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, não é? 12 pontos. É 12? Acertou Bahia e Botafogo 2, 4. Quem tá caindo pra Série B aí, Chobá? 4, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos, hein? Ah, Domingo, tamo ferrado aí, você. Vai pro meu, vai pro meu, vai pro meu. Vai. Vai, abre tudo. Vai, o meu, vai, cacete. Vamos. Pô, já começou a terminar. São 15 para as 8, senão vai demorar. Vai. É, 7, 8, vocês estão loucos. Não, mas vai, vai. Tá segurando a deixa, tá boa, vai. O meu, vai, prega fumo, velho. Vai agora? Vai, vai. Quer esperar um pouco? Não, vai. Vai o meu e aí para, vai. Não, não para, não. É, vai. Vai. Quantos que a gente abriu? 4. Então, vai. 4? É, aí abre mais esse e fica faltando 4. Vai. Agora é RG. RG número 2. Até fica sofrendo, velho. É, mas eu sofri ontem até o final, filho. Ah. E eu vou ficar aqui até o final também. Vocês estão loucos. Porra, eu acho que eu é o que menos tinha que sofrer hoje. Vai. Depois de tudo que eu sofri nessa porra. Ó, é. RG número 2. Bora. Ai, ai, ai. É, RG. Olha aí pra você. 20º lugar, o RG colocou aqui. Chapecó. Chapecó. Chapecó. Errou. 19º, Coritiba. Errou. Errei. 18º, Figueirense. Errou. Errei. Mas aí ganhou dois pontinhos aqui. Pontinhos, Botafogo, 17º. Botafogo, tá? Urra. Obrigado, Fogão. Lá em cima. Mas aqui, RG, você acertou aqui, olha só. Ganhou mais dois pontos. 4º colocado, você colocou São Paulo. 4. Mas acertou 4, porque estava entre os 4. 3º colocado, na Mosca Internacional. Na Mosca, 3 pontinhos. Vice-campeão, Cruzeiro, acertou aí mais 2, né? 2 pontos. E campeão se colocou o Santos. Claro. Quantos pontos? 5, 9 pontos. Ah, até que fui bem. Mas... Não, tá caindo. Calma, não acabou. Tá caindo. Mas não acabou o campeonato ainda. Calma, tem mais 4 aí, mas tô igual o Palmeiras, só um minuto. Não acabou o campeonato, mas você tá aqui caindo. Mas tá então, caindo. Tô igual o Palmeiras, vou até a última, velho. Nós não caímos. Então, mas eu vou... Bom, você vai garantir que eu vou cair? Não vou garantir. Então. E eu vou dizer uma coisa, você não deveria cair, RG, não deveria. Mas eu vou salvar você agora ainda. Mas aproveita e lê todos já, a galera tá pedindo aqui no Twitter. É, lê todos já. Ah, vocês estão loucos. Vai, cara. Pra gente ficar zoando. Ficar zoando com quem perdeu até o final do programa, pô. Isso não tem graça. Ah, Domênico, vai direto. Vai, Domênico, lê. Domênico, começou, termina, velho. Pode ser eu, vai. Não. Eu sei por último. Ó, o William Lin tá falando aqui que quer ouvir todos. Abração, William. Grande William. Do William projeto Lin. Abraço. Gente boa. Dá um abraço aqui, Benjamin. Homenagem ao projeto. Benjamin Bach. Benjamin. Vamos lá, Benjamin. Benjamin Netanyahu. Você tem quantos pontos? 9. 9. Deixa eu ver de O que você gosta mais, do Netanyahu ou da Golda Meir? Tivesse que escolher um. Difícil, mas a Golda Meir... Acho que alguém vai salvar você, hein? A Golda foi a cara, velho. É Golda. Não. Benjamin começa muito bem. Começou bem. Criciúma, 20º colocado, 3 pontos. 3 pontos. 3. 19º. Errou, Goiás. Errou. 18º. Chapecoense. Errou. Me salva aí, Benja. Figueirense, errou. Me ajuda aí, Benjamin. Pô. Três pontinhos? É. 4º colocado, Benjamin. Colocou vai. Fluminense. Errou. 3º colocado, se colocou Santos. Errou. Me ajuda aí, Benjinha. Agora. É nóis, Benjinha. Agora pelo menos ele garantiu doisinho. Doisinho, né? Doisinho. Vice-campeão ele colocou Cruzeiro. É. Cruzeiro. Dois pontinhos? Dois pontinhos. E o campeão mais dois pontos? Internacional, seu colocou. Portanto, é que tá falando que eles não. Eu falei, velho. Falei que eu não tinha caído ainda. Eu falei que eu não tinha caído ainda, cara. Segura a barra. Boa, Benjinha. É nóis, velho. Deixa eu ver aqui. Portuga. Que sofrimento. Portuga. Errei tudo, cara. Você não voltou a portuguesa, não, né? Não. Portuga. Eu coloquei, mas o STJD tirou. Portuga. Deixa eu ver que porcaria que foi, meu. Quem tá caindo? Benjamin? Benjamin. Só cai um, né? Só cai um. Peraí, se empatar. Aí, 2-1. Ué, mas se cair, o que acontece comigo? Burro. Chapéu de burro. Chapéu de burro. É o burrão, é o burrão do ano. Deixa eu ver o Portuga aqui. Gente. Ah, mas no campeonato. Mas no campeonato que o Mota tem primeiro, eu tô tirando a chapa de burro. Portuga colocou aqui. Não sei, hein, velho. 20º colocado, o senhor colocou o Figueirense. Cansou. Não deu. 19º agora, Portuga colocou. Goiás. Cansou. 18º, Portuga colocou. Sport. Cansou. 17º colocou. Chapecoense errou todos. Dançou. Não tem ponto. Zero. Lá em cima. Zero. Aí o Portuga regaçou. Corinthians em 4º colocado, acertou 3. 3 pontinhos. 3º colocado. Leva mais dois. São Paulo. Acertou. Não é dois? Dois. Isso. Vice, Cruzeiro, mais dois. Acertou. E campeão, ele colocou o Inter, mais dois. Dois. Acertou. Dois, opa, quatro, seis, então... oito. Oito pontos. Nove pontos. Não, nove, porque tem um três aí. O Corinthians, é. Empatou comigo. Empatou comigo. Estamos tá livres do rebaixamento. Empatou comigo. Estamos livres. Eu ou você, mano? Vai você, mano. Vou você, vamos lá, tá? Vamos lá, vamos lá. Mano, eu tô ferrado, mano. Eu tô ferrado. Livres do rebaixamento. Calma, Bebiano. Eu ainda não fui. Calma. Mas eu não acertei um rebaixamento. Não, mas eu tenho certeza que eu coloquei o Corinthians como campeão. Ô, Benjamin, é a última rodada, velho. Calma. Não, é sacanagem. É a última. A gente fez aquilo lá, o Paulo Santos tava voando, o Corinthians tava mal. Corinthians campeão? Foi. Calma que é a última rodada, Benjamin. Você não colocou o Corinthians campeão, não. Ah, não. Aê! Aê, Fernando! Ah, isso mostra a minha imparcialidade. É isso. Ah, aqui, ó. Vamos lá. Faz o diferente dele. Faz o de cima primeiro, vai. Já que você já falou. Pode ser. Começa tá de cima. É, vai, o Mano colocou como campeão o time que ele mais gosta, Internacional. É igual eu. Ah, ele é apaixonado pelo Inter. Mas ganhou dois. Ganhou. É igual eu. Vice-campeão ele colocou? Corinthians. Cruzeiro? Mais dois. Mais dois. Mais dois. Ah, já passei o Benjamin. Já perdi. Não, calma. Tem quatro pontos. Nossa, Benjamin, você terceiro tem o QI daquele microfone ali. Terceiro colocado, Corinthians. Mais dois. Mas foi dois. Quarto, então mais dois. É. Quarto colocado, o Mano colocou o Atlético Mineiro. Galo. Então ele tem seis pontos, é isso? Já me passou. Vamos fazer mais um embaixo. Seis pontos. Aí embaixo. Também pra passar o Benjamin, velho. Aquele calendário tem um QI maior que o dele. Décimo colocado. Quem? Chapecoense. Dançou. Dançou, mano. 19º. Sport. Dançou, mano. 18º. Olha o Benjamin fazendo figuinhas pra ele não ganhar mais ponto. Figueirense. Dançou. O último. Vai, vai bater o pênalti. 17º. Vai bater o pênalti. Vai bater o pênalti. Correu, bateu. Flamengo. Flamengo ou Botafogo, certeza. Vitória. Putz. Que idiota. Caralho. Okay, teve oito? Caraca, velho! Dois, quatro, seis, três pontos! Três pontos! Três pontos, Vitória! Ele acertou a posição de Vitória! Três pontos, Vitória! Então ficou quanto aqui? Três, quatro, nossa, seis, ele sete, passou, sete, nove pontos! Eu, Portuga e o Mano com nove! Nove! Dois, quatro, seis, sete, oito, nove! Nove! Nove! Nove. Vai! Veja, ficamos quatro, na zona amarela, né? Como a Libertadores faz... Sete? Sete, oito, tinha sete, né? Sete! Puta, acho que eu vou me ferrar. Agora é o Domênio. Já foi muito, o do Sombra? Tá. Sombra tem quanto? Não é possível. Sombra tá em segundo. Olha aqui, ó, o Mota teve quanto? 14. Eu o futebol brasileiro tá. O Mota agora mais sabe a diferença pra mim pro Mota foi o Palmeiras pro Cruzeiro, cara. Não é possível, eu sofri o ano inteiro, não é possível que eu vou perder essa porra. Você vai passar mais gesto. Deixa eu abrir o tempo pra você não abrir, vai. Eu vou. Vai, Domênio. Nossa senhora, vamos lá. Pensou, Domênio, mais essa. Campeão, você voltou o Palmeiras? Não, acho que não. Tô que pôr o chapéu amanhã. Acho que não. Amanhã o chapéu. É cara que conhece, não tem jeito, né? Oh, vamos lá. 20º colocado, eu coloquei aqui. Quem? Chapecoense. Dançou. Zero. 19º, Figueirense. Dançou. 18º, Criciúma, acertei dois, hein? Dois pontinhos. 17º, Botafogo, dois. Mais dois pontinhos. Pra cima agora. Tá perdido pra cima. Quarto, Atlético Mineiro. Errei. Dançou. Terceiro, Inter, dois. Acertou. Seis. Vice, Grêmio. Errou. Campeão, Cruzeiro. Acertou. Cinco. Quanto? Cinco pontos. Passou. Nove. 11 pontos. Benjamin. É cinco, campeão. Cinco, o senhor... É o burrinho do ano. Olha, o Mota deve estar tendo um orgasmo agora na limusina. Ah, não. Ah, tá. Um não, múltiplos. Ele tá... O Mota tá com o dedinho. Mota tá com o dedinho. Olha aqui, ó. Dê a classificação oficial do ano. Vai. Classificação oficial do ano. Bifo. Campeão... O Mota, falei isso que não ia ganhar. Não, que não, fácil, nós não sabemos nada Mota, de futebol aqui Mota, mesmo. Mota, 14 pontos. É, em segundo lugar, Rudy Landucci, 12. Terceiro lugar, bom, subi ao pódio eu. Terceiro. 11 pontos eu, subi ao pódio, 11. É, não empatados era o, não aqui, era o Sombra? Empatados aqui, não, o seu Bento e Sombra juntos com 10. É. Então, terceiro, quarto colocado, Sombra e Bento. Sim. Quinto colocado juntos, RG e Portuga e mais humano. E Mano. E o último com 7 pontos, 2 a menos, o seu Benjamin. É, mas vou te falar, eu vou recorrer Benjamin disso aí. Bah. Eu vou recorrer. Que coisa, amigo. Que coisa, amigo. Que lona, hein, velho. É. Porra, não acertei um rebaixado, cara. É. Só acertei ele em cima, mas um rebaixado. Bom, o Sombra chegou e eu quero dizer uma coisa pra vocês. O senhor... Falou que tinha musiquinha. Que não, não, mas não vai tocar, não, porque não foi. Não, lógico que não vou tocar. Não toca, não. Lógico, você acha que vai tocar a musiquinha? Não toca, não. Mas eu tenho eu tenho um negócio legal pra você. Ah, é? Vai. Tem um negócio legal pra você que são cinco coisas que, Portuga. Ouve aí, ó. Ouve, ouve, ouve. O programa Estádio 97 desorgulhosamente apresenta cinco coisas que... Cinco coisas que o Portuga pode fazer depois que fez uma paródia da queda do Palmeiras pra Série B e o Porco não caiu. Número 5. Aproveita que você tá bom de previsão, Portuga, e faz uma parceria com o vidente que previu a queda do avião na Avenida Paulista, nego. Número 4. Adaptar a letra dessa paródia pra portuguesa e usar no ano que vem. Nós sabemos que a Lusa vai cair fácil pra Série D, né, Portuga? Número 3. Aproveita que você é imitador e faz a voz do Sérgio Malandro falando que foi pegadinha, nego. Pegadinha do Portuga. Yeah, yeah. Número 2. Já que você gosta de cantar musiquinha, faz uma dupla que tá na moda. Chama o Rogério Ceni, que desse negócio de ficar adiantado, ele entende, nego. Número 1. Oh, Portuga, pega essa paródia, coloca num pendrive assim, ó, e enfia no... Vai chupar, Portuga! Nossa, viu? Cinco coisas que... Ah, tá vendo, Portuga? Bom, não adianta, por que você não ficou pianinho, quietinho? Aí não precisava disso. Olha, aqui, tá vendo? Eu fui aconselhado pelo meu produtor, o excelente Bruno Bittencourt, a fazer o seguinte: aguardar a letra e usar no final do ano que vem para o próprio Palmeiras. Ah, é melhor pegar a primeira aí, o que eu falei aí, ó. Legal, Bernardo. Mas eu disse uma coisa. Quem que vai usar o chapéuzinho de burro? Quem? Adivinha? Você, de novo, ele foi pro Bim, hein? De novo? É, ele tá parecendo o Palmeiras, velho. Outra vez foi eu também? Foi. Foi, ué. Você acredita que o Mota ganhou? O Mota ganhou disparado. Mota foi o Hamilton. O Mota deve estar rindo muito de você, Bernardo. Nossa, Júlio. É verdade. É o Brasil, o futebol brasileiro tá no fim, tá vendo? É, o Mota se deu bem que ele botou Botafogo e Vitória aqui caindo, olha. Mas acho que acertou o Cruzeiro, que nem eu me salvei com o Cruzeiro. Não, é sacanagem, você faz a previsão em cima do momento. Agora quando eu fiz isso aí, o Santos tava voando, o Corinthians tava mal pra caramba. Mas aí é que tá. Ele acertou os momentos. Que beleza. Mas ó, vou te falar, não dói, viu, Benja? Não dói, não vai doer nada. Ó, os caras falaram que eu fiz mais ponto aí. Conta direito esse troço aí. Eu acertei o Inter na mosca? E ó o Mota aqui, ó. Chupa, Benja, que é campeão. Vai começar a entrar no tapetão agora? Não acertei o Inter. Porra. Vou acertar. Acertou o Inter. Errou? Acho que eu ganhei. Vai recorrer. Terceiro colocado do Inter. Eu acertei aqui na mosca. Tá impugnado isso aí. Não, eu acertei na mosca aqui. Não é 11, mas é 12? Vou ligar pra advogado. Fiquei na frente aí de quem, então? Ah, 12. E ninguém, sem fator. Você tá com a eleição no Santos, produção? É, pô. Não, consegue acertar uma cédula? E agora, eu vi o Outback? Ouvi. Aí sim, hein? Seu time tá no G4? Então tá merecendo reunir os amigos pra comemorar. E o melhor lugar é o Outback, seja no almoço, no happy hour ou no jantar. Mas se seu time ficou no Z4, fica tranquilo. O melhor lugar também é o Outback, porque aí dá pra aproveitar os pratos, os drinks deliciosos e esquecer um pouco que seu time foi pro saco. Seja como seu time tiver terminado o campeonato, vá de Outback. Explore o seu momento Outback. Estádio 97. É, Estádio 97 da Energia 97 FM, que tem o oferecimento de Peugeot 208 Griffe, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Liga agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Vai lá, Dodô! Olá. Alô? Alô? Que momento, hein? Alô, Dodô. Rafael Hirano. Rafael, tudo bem aí, meu? Tudo bom, e você? Bom, Rafael, do quê? Hirano. Hirano? Isso. Quantos anos H-I-R-A-N-O. Certo, quantos anos você tem, meu velho? 33, Dodô. Quanto? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Nem eu que escapou milagrosamente. É, obrigado, viu? Falei com ele. É. Santos. É. Santos é Santos, né? Ô, meu velho, 33, ô RG, 3.3 é legal hoje? Hoje. É legal porque lembra aquela música que fez muito sucesso. Uma música? Fez qual que foi? O Fábio Júnior. Como é que é? Quando vai girando o mundo. Ah, sensacional! Muito boa. Mano, disse que não pegaria a Cleo Pires por imaginar estar beijando o Fiuk. Não, mas é verdade. É declaração humana, isso aí. Tá louco, ele tava bom. Ó, você põe na Cleo Pires ali, aquele chapeuzinho de vampiro que o Fiuk usa. Acabou, velho, a mesma cara. Que isso, tem uma diferença muito grande, eu sou louco. Véio. Não, a mesma cara. Para. A Cleo Pires parece aqueles bonecos de massinha que você fazia, depois ia lá e assoprava. Puxa, assim, a cara dela fica meio japonesa, assim, a cara bochecha puxada. Ô, Benjamin, eu sei que você também é fã do cara, teu amigo Alex, que se despediu ontem. Grande Alex. Ele tem mais gol que o Ronaldo, que o Maradona, que o Platini, que o Zidane e o Cruyff. Eita. Peraí. Vou abrir aqui o bagulho aqui. Não, tá dizendo aqui. Vamos Depende, ver. Quantos gols fez o Alex? Olha lá, mas olha o site, ó, jobson.com.br. Jobson.com? .kids.net. Tá louco, essas horas? O Alex também. Agora o Alex é o jogou contra o Fenerbahçe joga contra quem? Pode ser. O Maradona mais gol que o Ronaldo, gente. 122 gols. Então, mas pode ser, ué. O Maradona jogou 1.035 jogos ele jogou. Quanto? 1.035 jogos. Contra agora. Quem joga o Fenerbahçe? Ele passou a vida inteira ali. Pode ser que tenha. Não interessa, Alex, gente. Como assim? Acho que interessa. Um gol na Turquia, Domingo. Você tem que fazer três pra valer um. Maradona, 312 gols na carreira. Zidane fez 128. Então, gente, o Pelé Cruyff, 275. Não dá, Platini, pra você fazer gol só. Não dá pra você fazer gol só em seleção. Não, o Pelé, ele contou um gol que ele fez no pai dele, no gol a gol. É, e no seu também ele contou que ele fez. Né? É verdade, ó. O Alex fez dois gols a mais que o Fenômeno. O Fenômeno fez 420. Mas, gente, o Ronaldo fez esses gols só que jogando o campeonato italiano, campeonato. Pera, deixa eu passar a informação, gente. Não tem nada a ver isso. O Alex jogou 1.035 jogos, fez 422. O Ronaldo Fenômeno, ele marcou 420, só que ele jogou 624 jogos. Contra adversários bastante, difíceis. Né? É isso. A média do Ronaldo é maior. Se tivesse jogado mais, teria feito. Se põe o Ronaldo pra jogar na Turquia, eu acho que ele ia estourar 2 mil gols. O Alex parou ontem com 37 anos de idade. O Ronaldo parou com 34. Se põe o Ronaldo pra jogar na Turquia, acho isso. Que Ronaldo jogar na Turquia faria 3 mil gols. Mas não estamos falando isso. Ele fez mais gols. Pronto. Sim, é um fato. Fato. Pronto. Mas e a média aí? A média, o Ronaldo é muito maior, né? A média, o Ronaldo foi melhor, pelo amor de Deus. Monstro, e não estamos comparando quem foi melhor. Eu quero dizer aqui que ele fez mais gols que o Ronaldo. E conta as contusões do Ronaldo. O Alex foi um jogador maravilhoso. Mas só que tem um detalhe muito importante ser dito. O Alex era meia, o Ronaldo é atacante. Mas o Alex, ele foi muito bom. Mas pra mim, o Rivaldo jogou muito mais com o Alex, mas não tem a mídia que o Alex tem. Então o Rivaldo, e também parou errado. Peraí, não foi tem a mídia? Você quer mais mídia do que o Rivaldo teve? Não, mas o Rivaldo não é um cara que tem mídia. O Rivaldo não tem, não aparece, não nada. O Rivaldo é quietinho, o Rivaldo não fala. O Rivaldo parou errado também. O Rivaldo não fala, mídia danada. O Rivaldo aí... Ainda veio jogar no São Paulo no fim da carreira. Mas é que o Rivaldo, o Rivaldo é introvertido. É introvertido. O Alex dá boas entrevistas. Mas o Alex é introvertido também. Dá boas entrevistas. Também. O Alex é um cara politizado. Quando sobe no Twitter, o Mota xingando você muito. Chupa, aqui é campeão. Chupa, burro. Mas ele colocando tem... muito aqui. Mas ele, muito ele tem todo o direito. Chupa, burro. É o retrato do futebol brasileiro atual, velho. Vou fazer o quê? Chupa, burro. Olha o que você tem que aguentar, velho. E com a mesma diferença na proporção do Cruzeiro pro Palmeiras, o dobro. É, rapaz. Ô, Rafael, que time você torce? É o dobro, né? Ah, Coringão, mano. Coringão. Ó, amigão. Tá tudo feliz. E o Dom, não vai perguntar onde que eu moro também? O Domênico esqueceu. O que foi que eu esqueci? Onde ele mora, Domênico? Tá perguntando se vocês... Mas não acabei ainda, vocês falaram do time dele, não fui eu que perguntei? Qual que é o bairro que você mora? Vamos ver se o Dom manja mesmo essa daqui. Eu nunca vi ninguém do meu bairro aqui falar, hein? É só não inventar nome. Nunca viu ninguém do teu bairro? Não, inventar. Tá aqui na carta, aqui. Mando até um WhatsApp pra você. É na carta. Então ganhou a carta. Mano, Vila Fidelis Ribeiro. Então, fala o bairro aí, mas não inventa. Fala o nome. Vila Fidelis Ribeiro. Então, ou Fidelix? Porque tem dois. Fidelis. Mas é uma coisa engraçada, cara. Porque você fala esse negócio de carta. Seria um grande prazer, seu nome de rua. Você. Grande prazer. Não, é esse negócio de carta, porque assim, acho que a gente só recebe hoje de carta quando conta. É aquela coisa de conta pra pagar. Coisa de banco, não é? Porque é difícil você ver negócio. Não, mas olha... Intimação. E de... Se é o que eu conheço... aniversário também. Intimação mas se é também. O que eu conheço, é ali perto de São Miguel Paulista, ali aquela região. Não, mais ou menos. Mais pra cá. Mais pra não, mais tem pra na Ponte, cá. É, Ponte Rasa. Mais pra cá. Ponte Rasa, perto então, de Ponte Rasa. É. Mas Ponte Rasa não faz parte de São Miguel? Lógico que não, faz. Não, é mais, acho que é mais não. Pra Penha do que não, pra... Não, não, pra quando Penha. Você faz a curva ali no Cotovelo, tá lá. Lógico que é, na São Miguel. Você chegou a morar... Eu lembro que você chegou a morar um pouco antes ainda de tudo isso, que era Natal da Curva da Morte. Boa, é isso eu vou te falar o que tinha. E o que tinha de acidente lá, meu amigo, dava medo. Muito, muito. Ó, todo dia morria alguém lá, era terrível, velho. Muito, ah, é perigoso. Pô, às vezes eu tava dormindo, às vezes eu dormia e acordava com umas porradas de carro ali naquela curva. É verdade. Você morou na minha rua aqui então, pô, não é possível. Qual rua que você morou? Ainda acontece, hein? Ainda acontece. Qual rua que você morou? Rua Santa Germana. Ah, não acredito. Santa Germana? Quantos anos você tem? Tenho 33. Ah, não é da mesma geração. Não, é. Não, eu ia falar que se bobear, a gente foi amigo lá. Acho que não chegaram a se encontrar. Não chegaram. O Dodô conhece bem por aqui. Eu morei. Inclusive, ele já fez um. Já fez, não. Ele já foi convidado num casamento de um amigo nosso aqui na Vila Ré também. Eu lembro. Mas ele não foi. Vila Ré com o Domênico. E eu morei, sabe aonde? Eu morei na Rua Peixoto. Peixoto é aqui, Travessa, pô. Falei? Pô, jogava bola com os parceiros lá direto. É verdade, pior que é verdade, cara. Você é rica. É verdade. Se eu falo sério, você lembra de você, então? Pode perguntar. Mas na minha época. Mas tem alguém vivo ainda aí? Tem, acho que tem. Só morreu quem? Você dizia, meu, eu vou embora daqui porque eu quero continuar vivo. Não, mas não é por causa disso, é por causa daquela. Não, aquela curva da morte, velho. Aquilo era terrível. É verdade. Mas tempo que eu não vou aí. Já resolveram esse problema ou continua aí? Não, ainda tem bastante. Que desgraça. Como é que por é incrível que pareça, mesmo com semáforos hoje e tudo mais, ainda é uma avenida muito perigosa. Ainda. Mas não meteram as lombadas e os radares aí pra diminuir o ponto? Então, isso que é engraçado. Lombada e radar não colocaram. Porque, na verdade, a Curva da Morte ela é uma subida. É, o pessoal vem no embalo lá de baixo, é uma subida com curva. Então, quem não conhece e tá vindo no embalo, na hora da curva não consegue fazer a curva direita e acaba aí batendo. Aí arrebenta. Se destroça. Ô, amigão. Diga. Agora falando de futebol, cara. Tudo desenha-se para que o Tite seja o técnico do Corinthians na próxima temporada. Quiser, você gostaria? Se Deus quiser, com certeza. Gostaria do Tite? Não vejo outro técnico dirigindo o Timão ano que vem na Libertadores, a não ser o Tite. E com relação à renovação do Guerreiro, cara? Ah, o Guerreiro, infelizmente, é aquilo lá, né? Que acontece muito com o Corinthians. O Corinthians, por ser um time que ele é muito... como que eu posso dizer assim? Ele é... Então acaba muito vendo o Corinthians, os times de fora acabam... O Corinthians é uma vitrine, na verdade, resumindo. Vai, o Corinthians é uma vitrine. Né? E os jogadores acabam se aproveitando disso também, né? Infelizmente, mas o Guerreiro aí, ele estava no ostracismo lá na Alemanha, estava no Hamburgo, né, se eu não me engano. Você está de brincadeira, né, por lá, e agora... Ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial aqui e subiu um pouco na cabeça. Quem vê pensa que o jogador tava cheio de verme, pereba, tava tudo na sarjeta, o Corinthians já tratou o cara. Eu vou definir esse guerreiro com uma só palavra e serei aplaudido por todos aqui de pé. Esse guerreiro é guerreiro, velho. Ele levantou. Você pagava os 7 milhões de dólares? Também, ele rapidinho? Realmente gosta do Corinthians do jeito que ele tá falando, ele podia ceder um pouco também, né? Vou dizer um negócio você pagaria, Benjamin? O cara tá vendo o Corinthians pagando o salário e jogando. 7 milhões de dólares? Não sei se 7, mas eu pagaria. Mas ele quer 7. Então, em vez de ter trazido um cidadão... Não, ele não tem culpa. Não vou criticar o cara. Não vai criticar o cara. Tá lá no meu time, no nosso time. Não vou criticar o cara, mas eu continuo com a mesma informação quando eu falei que o Corinthians, no dia que contratou ele, pagar 16 milhões de euros em Alexandre Pato. Não, isso é ridículo. Contrato de 5 anos, ganhando 800 pau por mês. Faz a conta. Quanto que dá 800? Acontece. E aí? 40 milhões. Acontece. É uma vergonha. Acontece. É uma vergonha. Tá, em vez de pagar pro Pato jogar no São Paulo e jogar esse dinheiro no lixo, que esse dinheiro ajudou a jogar as finanças do clube lá pra baixo, vai pagar o Guerreiro, ninguém pô. Sabia que ia dar errado, né, velho? Ah, não, desculpa. Eu sabia. Não, no dia... sabia. Sabe como não? Tem como saber que vai dar certo? Como eu no dia que contratou o Alexandre Pato, eu falei assim, gente... Antes do Pato é um risco chegar, alto. Ninguém queria o Pato no Corinthians. Ninguém queria. Não, era, não cara. Sei pode não, falar. Hein? Não sei não, fala, essa pesquisa que vocês estão falando, hein? Não, eu te falo. Desculpa, vocês, hein? Eu não falei? Não. Eu falei aqui que eu não queria. Eu não falei? Ah, vocês dois podem falar que não queria, mas tô falando a torcida inteira, não. E digo mais, falei, pega, faz um retrospecto aí. Vê qual time de ponta da Europa... deixou um jogador voltar pro futebol brasileiro com 23 anos. O auge com 23 fala anos. Fala um, anos, ninguém. Não tô falando pra falar três, tirando o Pato, fala um. Não, parte técnica. O Robinho, dele é muito fraco, não, Robinho não tinha 23. Fala outro. Eu não, nunca gostei do Alexandre. Pro Milan, velho, pro Milan liberar o Alexandre. Então, agora... O cara não dá certo, gente. Mas não é, ele não tava jogando, era um risco muito alto. Mas era uma contratação. O Corinthians contratou também, né, muito mais o Pato por mídia do que por futebol. Porque vinha naquela onda, teve o Ronaldo, aí tentaram o Adriano Fenômeno, foi um tiro no pé. Aí o Adriano foi embora, queria um outro jogador que fosse fazer mais e tentaram o Pato. É, o Corinthians acabou errando aí. Você tem que contratar jogador por bola, não por marca. Marca tinha consequência, não é causa. Mas, então, mas acabaram... Eu até não vou criticar, bem. Vê quanto custa, eu critico. Vê quanto custa pro Corinthians. Porque o Corinthians, ele veio nessa sequência aí de Ronaldo, Adriano, aí e tava com marketing lá em cima. O Adriano foi marketing lá em cima onde? Até teve, ele fez um gol aí que teoricamente deu título brasileiro pro Corinthians. Isso é marketing. Ué, mas ele teve o marketing dele. É que o Adriano, infelizmente, ele tem um parafuso a menos. Não, o marketing dele é um jogador. É um jogador midiático, Benja, desculpa. Sim, mas ele forma, midiático... Precisa tomar cuidado desse negócio. Eu falei mal, mas falem de mim. O que que o Corinthians ganhou em termos de mídia? Mas o Corinthians, ele contratou o Corinthians, ele contratou Adriano para que ele tivesse uma repercussão igual ele teve no São Paulo. Você pode fazer uma aposta? Você pode fazer uma aposta? Tudo bem, Adriano era uma aposta barata. Desnecessário. Sim, mas era uma aposta, porque o Corinthians tinha acabado de perder o Ronaldo. Sim, mas você não pode substituir o Ronaldo com um cara que não joga. Tem alguém de 9, você me substituiu depois por outro. O ouvinte tá falando, gente, pera. Diga, Rafael. O próprio Tite não conseguiu recuperar o cara, é brincadeira, né? Ó, o Corinthians apostou no Ronaldo, deu certo. Depois apostou no ex-jogador, deu errado. E depois apostou no outro que também não joga. É. Quando o Corinthians trouxe o Pato não jogava, gente. Foi dizer, na hora que veio a proposta de 16 milhões de reais pro jogador que não joga, o Milan falou... O Milan falou... Ah, pegadinha! Ô, Rafael. Oi. Tem um jogador que vem se destacando bastante no futebol brasileiro, não tá contente no clube que tá. Não é que não tá contente no clube, mas ele quer uma valorização boa, chama-se Diego Tardelli. Diego Tardelli, inclusive, deu declarações dizendo que tá muito triste lá no Galo, porque o Galo precisava honrar mais aí a parte financeira com os jogadores, que ele abriu mão de muita coisa quando veio do Catar para jogar no Galo. E a coisa lá tá emperrada, tá difícil. Diz que eles têm propostas de fora. É, o Guerreiro do... O Tardelli ganhou tudo, assim como o Guerreiro também. Mas o Tardelli seria um bom substituto. Tardelli não ganhou o Mundial, o Guerreiro ganhou. O Tardelli não estava no São Paulo quando foi campeão do mundo? Tava sim. Não estava no São Paulo quando foi campeão do mundo? Tava, era reserva. Reserva, mas tem a medalhinha lá, mas não foi protagonista. Mas tava. Mas não pode se considerar aí, talvez, o ator principal. Pode. Um protagonista. O Tardelli é bom pra caramba. Viajou, tava lá, botou a medalhinha, velho. E é bom pra caramba. Se o Corinthians oferecesse aí, talvez aí, né? Não precisa nem fazer a proposta do Guerreiro. Se o Corinthians oferecer metade do que ofereceu pro Guerreiro, pro Diego Tardelli, ele tá aqui amanhã. Não sei também. Tá aqui amanhã. Não sei também. Agora, gostaria do Tardelli, Rafael? Com certeza. Esse daí é o único que eu vejo hoje, na minha opinião, que está à altura do Guerreiro, mesmo estilo de jogo. É, raçudo também, é um jogador que, na minha opinião, ele tem a cara do Corinthians, sim. E vou falar mais, pra mim é mais jogador que o Guerreiro, tem mais recurso. Tem mais recurso técnico. Ele sabe matar uma bola, mais rápido, sabe dar uma tabela. Mais rápido. E o atleta tá tentando trazer Lisandro Lopes, Sombra, centroavante que jogou no Olympique de Lyon e argentino. É velho, deve estar com 33, cara. Eu queria fazer uma pergunta também pro Benji, pro Mano. Eu não me corrija se eu estiver enganado. Você viu que o Benji vai ser um burrão aqui. O Pato acaba o contrato dele ano que vem e o Corinthians ainda corre o risco de perder tudo, é isso? Não, o Pato não acaba no ano que vem. Com o São Paulo acaba. O Pato... Ah, com o São Paulo, não com o Corinthians. Então. Acaba no fim 2016. Ah, entendi. Então até lá, então a gente ainda tem uma esperança de colocar ele no rolo em alguma negociação. Pode falar? Coloque isso em linguagem de banco como fundo perdido. Meu Deus. Fácil. Tipo assim, não conte com isso, cara. No São Paulo, olha, no próprio São Paulo, o Pato já tá voltando ao normal. O Pato sabe aquela coisa. Ele começa, faz um golzinho, faz outro. Depois é isso, Sombra, cara. Diga, mano. E por falar aqui no Adriano, já que a gente tá comentando do Adriano Imperador aqui, eu tô vendo uma notícia do Lance. A manchete é a seguinte: antes de se reapresentar na França, Adriano teria se metido em uma nova confusão. Antes de viajar para a França, onde vai se apresentar o Le Havre, sei lá como é que faz isso aqui. Adriano se meteu em mais uma confusão. O jogador reuniu amigos no condomínio de luxo na Barra da Tijuca para uma confraternização. Imagina também. Nossa, pesado, hein? Mas o que era para ser uma festa acabou em barraco, velho. Segundo o Extra, que é o jornal do Rio de Janeiro lá, uma das convidadas do jogador teria se desentendido com ele. Ele tentou convencê-la a ficar, pegando a moça no colo. No entanto, o jogador já estava um pouco alto e acabou caindo no chão com a sua fé. Ela foi embora ainda mais furiosa. O jornal garante que o imperador mandou todos os convidados irem pra casa aos berros. Meu Deus, hein? Que fase. Que fim de feira, né? Que imagina, momento. Ele tá lá querendo fazer a média com a mulher, pega ela no colo, sombricai com a mulher, velho. Imagina, a mulher toda ralada, velho, Domênico. Você que já fazia. Você não, que fez isso bastante. E não devia ser uma mulher gorda. Isso. Não, em festa, você nunca fez? Não, mas, João Mano, você tava alto assim. Mulher que tá nunca bebi? Mulher que tá com a Adriana não deve ser gorda. Não sei. Em tese, não. Em tese não. Ô, Rafael, olha, um grande abraço pra você. Sou, posso falar os merchans aí? Pode. Então, ó, HDI é de bate pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI, parabéns. E só a Bozano me proporciona. Só a nova linha Bozano. Me proporciona um barbear fenomenal. É, me garante um barbear fenomenal. Garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano, parabéns. E eu posso só mandar um abraço aqui, porque tem uns amigos meus aqui do Japão que estão ouvindo a gente direto do Japão, cara. Eles até me mandaram uma mensagem agora aqui, e queria mandar um abraço pra eles lá também. Manda, tá mandado. Manda em japonês. Qual é o nome deles? É o Juliano e o Cleiton. Cleiton Teves, é muito parecido com o Teves, esse meu amigo. Coitado. É, feio pra caramba. Estádio. É, isso aí. Ô, Rafa. RG, o que vai acontecer na novela hoje? Tô te acompanhando lá no Face. Ah, liguem mais só tarde. No da novela. Mais tarde RG, no Face. Você agora? Vai ser a narradora de novelas? Não, eu faço comentário. Se a gente pede o capítulo, é só entrar no Face dele que você já entende lá. É mais chato que novela. E eu sou, mas os ouvintes gostam porque eu sou sucinto. Eu já... Né ou não é, Belinho? Já meto ali na... Vocês me ouçam o capítulo. É, já dou... Já dou um entender. Você tá gostando da novela, RG? Agora tá ficando ridículo. Tá ficando ridículo? Tá virando meio... Você podia ser uma espécie de ombudsman da Rede Globo. Eu acho que eles... Agora trocaram a velha pela nova, e a menina... Como chama a menina lá? A Cora pela... Cora. Mano, meteram uma maquiagem pra envelhecer, né? Foi do mesmo jeito. Mas jura que vocês gostam dessa novela, velho? Você também assiste, fica aí. Tem mais o que fazer, velho. Ah, sim, tem. Desculpa. Você vê a Luciana Gimenez lá, você. Assistem também, pô. Eu assisto. Ele tem mais o que fazer, só que ele adora a Pitelzinho, tá sempre elogiando a Pitelzinho, sabe quem é a Pitelzinho. Ô, Marcelo Barbosa. Você já homenageou, mano? Essa é bem. Não. Mano! Trabalhando muito, não dá. Essa menina é bonita, hein? Tá bocejando muito, isso sim. Essa menina é bonita, hein? Ó, você chegou aqui na rádio hoje com uma cara de acabado. Tá dormindo mais cedo, hein, maninho? Cara. Dormi mais, véio. Pra falar a verdade. Não é mais cedo aí. Tá com uma cara de acabado, não tá? Velho. Daqui até o final do ano, tem mais casamentos? Cuidado, ou acabou? Hein? Não, tá tranquilo. Chegou, mano. Acabou. Então tá bom. Ô, Rafael, então, olha, calma. Bom Natal, bom fim de ano pra obrigado você, tá pra bom? Obrigado pra vocês também, viu? Um ótimo Natal aí, um feliz ano novo pra todo mundo. Muito obrigado. Um prazerzão falar com vocês. Ó, e um beijo pras minhas primas aqui, pra Flávia, pra Priscila, pra todos os meus amigos que estão me ouvindo, pra galera do futebol hoje também, que daqui a pouco tem jogo também. Sempre beijo pra todo mundo aí. Um prazerzão falar com vocês aí, viu? Valeu. Obrigado. Beijo pra prima sempre, é importante. Beijo. Braca fumegante, braca fumegante. Nego ri, né? Sabe, Dodô, o Broca era apenas um adolescente, ele já frequentava as matinês da Overnight. Lá Overnight vai voltar, fiquei quando sabendo. Quando era lá na Juvenal Parada, na Broca. Crachou aquela casa, hein? Aí ele via lá o DJ Badinha tocando, ele fazia, um dia você é um DJ de respeito. Badinha tinha cabelo, não tinha? Badinha cabeludo? Não, mas ele usava um negócio de spray. Negócio de spray. Aquele de querer ser cabelo exato com o cara de isso espinho. É uma outra história. Vira catualha. Isso é uma outra história. Não responda ainda, 14:06. Aí o Broca falou assim: na minha festa agora só vou tocar as músicas que ele curtia na Overnight. Mas ô Broca, agora você pode ir na Overnight de novo. A música é legal demais. É, sabe por quê? A Overnight está de volta. É isso mesmo, a Overnight está de volta. Inauguração dia 16 de janeiro. Só que agora na Vila Olímpica, com a mesma arquitetura que ela já tinha, mas com a lógica, com a tecnologia de som e luz que você encontra atualmente, que há de mais novo, de mais atual, é moderno, né? Mas a mesma arquitetura, o mesmo formato, não vai ter... Olha, não tem... É idêntico, cara, idêntica a casa. Legal, legal. Legal porque o cara que frequentava, o cara que foi, ele vai... Ah, vai, vai ficar louco. Não, vai sentir, vai... né, aquela... O cara vai... É o encontro do tradicional com a modernidade. Isso é legal. Não, mas ele vai ter a impressão que ele tá entrando de novo nos anos 80 e 90. Tradicional, mas é moderno. Vai sentir essa emoção. Ô, Dodô, lembra que... Eu não sei se era Orion, aquela iluminação que ela descia até o meio, assim, quase na cabeça. O Orion é aquele... Eu não vou lembrar se é o Orion ou o Alien. Alien, é um negócio assim. O Alien é aquela que abre... É, não, ela é redonda, redonda. Redonda é o Orion. É, então. Aqui igualzinho, também? igual. A outra é o Krypton. É. É muito então, louco. Olha, você que quer voltar a viver os bons momentos na Overnight, fique atento na programação de energia. A inauguração será no dia 16 de janeiro. E o Badinho é o residente, hein? O Badinho é o residente, é verdade. Porra. É. Com implante igual do Benjo. Bom, deve ser. Mas ele não usava aquele spray, não. O Badinha é... Usava. Então, olha, você fica ligado na programação da energia. Em breve você vai saber detalhes, como adquirir o seu ingresso. Aliás, acho que a partir de quarta-feira estarão à venda na ingresso, estará à venda na ingressorapido.com.br. Show, hein? Ingressorapido.com.br e também na Energia 97, também na Embaixada Dance Music no centro de São Paulo, na Galeria 24 de Maio. Inauguração, convites limitados. Pô, mas a inauguração vai ser aquele negócio que todo mundo quer ir, né? A volta, né? A volta, né, filho? A volta. É, rapaz. Então, uma nova opção pra você nas noites de sexta e sábado, overnight, de volta na cidade de São Paulo, agora na Vila Olímpia, na Rua Gomes de Carvalho, 799, tá bom? Vai ser show de bola, velho. Juro. Quem for... vai se emocionar. É sensacional. Olha aí, amigão. Você usa o telefone pra quem? Pra falar com o namorado? Com a namorada? Pra ligar aqui na rádio? Pra conversar com os amigões? Não, não, você tá brincando. Você também usa pra pedir comida? Hello! Amigão, pedir comida pelo aplicativo do Hello Food, o melhor jeito de pedir delivery do Brasil. E você ainda não pediu pelo aplicativo do Hello Food? Hello! Então vou dar três bons motivos para você pedir. Presta atenção. Primeiro, você pede comida nos melhores restaurantes da cidade sem precisar sair de casa. Segundo, você fica por dentro de todas as promoções de delivery que estão rolando. Terceiro, vários restaurantes aceitam pagamento online. Você pede e já faz o pagamento pela própria internet. Olha só que moleza. Hello. Tá esperando o quê, amigo? Peça agora pelo aplicativo Hello Food. Deu fome? Dá um hello. Dá um hello. Deixa eu dar um hello agora pra HDI Seguros. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é quem? Anderson Silva. Você não vai discutir com ele só por causa dessa batidinha, né? Nem precisa, o Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 também no oferecimento de Hello Food. Tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello! Pede Hello Food. Também oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem mensagem chegando aqui através do aplicativo da Energia 97. É bastante mensagem chegando aqui, muitas, hein? O Guilherme, ele manda uma mensagem e pergunta pro Domênico. Pra mim. Dodô, você não acha uma boa trocar o Wesley pelo Oswaldo? Olha, eu troco o Wesley por qualquer coisa. Coisa? Que é igual o Silvio Santos, aquele foguetinho. É o do foguetinho. Sim! Sim, sim, exatamente. Mas você troca o Wesley pro... Dagoberto, Dodô? Agora, quando eu vou buscar? Você troca o Wesley pra uma caixa de sapato? Vamos trocar, é legal. Mas como é burro. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. O André Silvério fala: ainda bem que o Santos do Palmeiras é muito forte, é verdade. É. O Walter Pasqualete, gostaria de mandar um sincero chupa-mano e vai Tolima. Como assim, Tolima? Inferno, mas é verdade que o Tolima tem chance? Não, né? Não tem. O Tolima tá forte. Quem mandou aqui foi o Walter Pasqualete, São Paulino de São Bernardo. Ele tem esse negócio do Santos, tá? Gente, o empate do Vitória, o Palmeiras já não caía mais. É, é o que eu tô falando. Falei que... Nossa, o Vitória em 90 minutos não deu um chute a gol. Mas você não tá entendendo. É, o Palmeiras, o que estão falando do Santos, o que estão falando do Santos não é da vitória do Santos. O que estão falando do Santos é com relação ao Santos não ter entregado o jogo pro Vitória. Mas se o Santos quisesse... Acho que nem se tivesse conseguido fazer gol. Não tinha como. É, Benjamin. Não, mas teve um lance sim. Teve um lance no primeiro tempo que o Ayrton deu um belo chute, o Arens palmou. Teve outro chute do Marcinho, que a bola passou na frente do gol. Sabe aquela coisa? Às vezes vai, vamos supor, não teve, mas vamos supor, tem um pênalti pro Vitória. Aí vai que o Aranha nem pula na bola. É, não, fica tem, a, não tem a dúvida. O goleiro do Atlético Paranaense não pulou ontem. Hã? E tava valendo. Ah, mas o cara quebrou ele, vai. Mas as defesas que ele fez no resto do jogo mostram. Tá louco. O Aranha, aliás, que ele fez Everton ontem. Tá louco de falar do goleiro do Atlético Paranaense. Não, ele tá falando que o goleiro não pulou. O goleiro do Atlético Paranaense pulou no pênalti. O cara quebrou ele. Ele pulou no pênalti. E as defesas que ele fez no jogo? Não tô falando isso, a gente tá falando aqui do pênalti. Ele pulou no pênalti? Não pulou. Ponto. O Santos teve atitude no jogo. Como um todo. O Santos? Não fez corpo mole, fez? Não, perdeu o gol inacreditável. Não teve, não teve futebol. Você assistindo. Faz aí? Não, é que o Santos chutou bola na trave. Ele jogou o que ele costuma jogar. Mas não jogou nada, é isso que eu quero te falar. Futebol, o Santos não joga nada faz tempo. Futebol não teve. Agora, entrar em campo, pra entregar, isso não. Pra entregar, não entregar entrou jogo, pra entregar. Cara. Mas também entrou, entrou pra... Toma aí, leva no relógio pra falar com o tempo. Sabe uma coisa que eu queria falar? É o seguinte. Infelizmente, a CBF, quando ela faz uma coisa boa, ela destrói. As últimas rodadas com os clássicos seriam bem mais interessantes, depende, principalmente Portuga. Nessa. Ah, mas depois aconteceu. O nego não ia entregar, querer. Portuga, Vitória e Bahia. Ué, não imagina. Peraí, mas não teve Palmeiras e Fluminense, teve São Paulo e Fluminense, os torcedores não, tudo pedindo pra entregar. Tô falando clássico regional. Regional? Clássico regional, últimas rodadas com clássicos pra falar a verdade. Palmeiras e Corinthians, Vitória e Bahia. Pra falar a verdade, podia cair Palmeiras e campeão moral desse campeonato foi o Corinthians. Corinthians não ia entregar. O campeão moral desse campeonato foi o Corinthians. Porque se esse campeonato brasileiro tivesse a fórmula do campeonato carioca, ia ser o campeão do primeiro turno versus o campeão do segundo turno. E se a gente analisar o confronto direto entre Corinthians e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu as duas. O campeão moral é o Corinthians. Então fica com a taça moral. Taça moral. Que é o campeão do segundo turno. Liga pra CBF. Corinthians. O campeão do segundo turno foi o Corinthians. Lógico que foi. Não foi jornal, não foi. Foi o Corinthians. Quem foi? Por que o Corinthians? O Corinthians tem 17 pontos, o Mané. Teve ontem maior comemoração na Paulista. O Benjamin, ele tá falando zero. Mas sabe quem entrega a taça de campeão moral? 37 pontos. O Tobias. O Tobias. Amigo do Landus. Não, vocês estão ironizando, mas o campeonato de pontos corridos é chato pra burro. Eu vi como foi chato. O Thiago Cruz escreve dizendo, tô matando saudades. Legal o seu campeonato. Direto de Mogi Guaçu pelo aplicativo da Energia. O Frank Lima, sombra em partes. O Mano tem razão. Ou seja, a Yoko Ono dava vários... A Yoko Ono dava muitos pitacos durante as gravações em um dos discos dos Beatles. Isso deixava o Paul muito furioso. Diz a lenda que, durante as gravações da música Get Back, o Paul McCartney cantava olhando pra Yoko Ono, ou seja, dizendo pra ela sair dali e voltar pra onde ela veio. O que, e parece que incomodava. Get back, falando Get Back pra Yoko Ono. Cantando assim, olhando no olho dela. Olhando... Não sei. E ela não tava nem aí, continuava coçando o mamilo, assim. Não, ela tava lixando a unha no momento. Olha aí, mais uma aqui, olha. Esse aqui ele coloca como bitomaníaco, mas não escreveu o seu nome. Mano tem razão sobre os Beatles. Eu sou bitomaníaco e conheço essa história da Yoko desde criança, vai Corinthians. Aí, gente, tô falando. É que você, o conhecimento musical de vocês é muito raso. A coitada da Yoko tá onde? Nos Estados Unidos ou no Japão, uma hora dessa? Se ela tá nos Estados Unidos, ela não deve ser coitada. Então, Mano, o que a gente não sabe da mulher? Eu conto, tem 80 anos. Deixa eu olhar. Legal, deve estar bem. Ano que vem, olha, o Júnior Pinheiro, ano que vem o Palmeiras tem umas peças boas no mercado. Fabrício. Olha, Fabrício ex-Fluminense. Fabrício ex-Fluminense. Um zagueiro ruim. Eu sei, zagueiro. É um zagueiro pernadura. Passou pelo Palmeiras. Passou pelo Palmeiras já. Vasco, Flamengo. Santos. Não. Um que o empresário sempre encaixa no lugar bom. Ruim pra cacete. Bolívar, ex-Botafogo. Esse não é ruim. Praga, não. Dudu do Grêmio. Esse é bom. Dudu, mas o Dudu não é do Grêmio, viu? Ele é lá do time lá do Metalística, né? Era do Cruzeiro, foi pra fora. Não é ruim, não. Marlone e Borges do Cruzeiro. Marlone é uma mentira que alguém inventou. Mas o Marlone começou bem no Vasco. Mas depois sumiu. Mas ele foi comprado pelo Cruzeiro ou foi emprestado? Não, compra. Eu não sei. Compra. Não sei se tá tão livre assim. Valeu, Júnior Pinheiro do Capão Bonito, muito obrigado. O Vinícius Dias, lembro a bancada que também estão no mercado desde hoje. Borges, Marlone e Samúdio, dispensados pelo Cruzeiro. Peraí, o Marlone foi dispensado, né? Eu queria o Marlone. Eu não pelo sei, menos pra ver, né? Uma segunda chance. E o Borges é aquilo que todo mundo já sabe. Não, eu prefiro o Dagoberto que o Borges. Chega o Borges... chegando e dura 2 meses. O Borges eu não queria. Então, mas o Borges machuca muito. O Borges chega chegando e 2 meses. O Marcelo acabou. Moreno, sim. Esse, sim. Se eu fosse diretor do Palmeiras, eu trazia o Dagoberto. O Carlos Tadeu. Carlos Tadeu, por favor, manda um abraço pro William, que tá aí no estúdio acompanhando vocês. Parabéns pelo seu. Um abraço, William. Levanta a mão aí, William. Tá o William ali, ó. Ô, São Paulino, gente boa. São Paulino, boa. Maluco, você chamou ele? Olha, teve um ouvinte aqui que ele mandou uma SMS, ele fazendo ironias em relação ao Mano. Mas você não deu o seu nome, como que eu posso... Né? Não pôs o nome, pô. Deixa eu ver aqui, Cristiano Liciardi. Boa noite, Sombra. A semana passada... Problema dele, Liciardi. Um amigo... Ah, sensacional. Um amigo encontrou um ex-dirigente do São Paulo. Ele disse que o São Paulo... já estaria fechado com o jogador Dudu, que tá no Grêmio. Começou os boatos. Será que o Benjamin... Se prepara. Isso vai até janeiro. Benjamin saberia dizer se procede? Se prepara. Eu sei que o São Paulo vai contratar 4 jogadores. Um foi hoje o Carlinhos, tem mais um atacante. Agora, se é o Dudu, não sei. O Corinthians também queria o Dudu. Não, gente, não é Dudu o que o São Paulo tá... Não é Dudu. É Edu. Não, o São Paulo tá pegando. Não é Dudu. Ah, Edu Dracena. Isso. Boa noite, o Arthur Nascimento diz, acho que o São Paulo podia contratar o Leonardo Silva, o João Pedro, o Conca e o William, esse William do Cruzeiro. Amigão, olha, mas o Conca... Tem dinheiro, precisa muita grana. Ô, Fedido, você tem 5 segundos, uma música com o Dudu. Rápido. Dudu. Boa, polícia. Foi bem, foi bem. Boa, Dudu. Esse é o Estádio 97 no oferecimento. Vai fazer mais um desafio? Não. Não? Só isso? Dudu, música de louco, né? Não, esse é da polícia. Dudu, da. Não é assim. Dudu. Essa música é legal, pô. É legal. É do moto. Polícia é legal demais. Isso é bom. Você gosta de polícia? Adoro. É verdade. O Mano também gosta de polícia. E da Esser, você gosta? Amo. É o que eu falo, hein? Você tá procurando um investimento seguro? Então invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Esser. Olha só esse lançamento que é o Startup Liberdade. É um produto como não se via há anos ali na região da Liberdade. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios com suíte na rua Pandiaca Lógeras, número 84, pertinho da estação Joaquim do metrô. Quer coisa melhor? Ainda vai morar perto de uma estação do metrô? Anota o telefone aí do Startup Liberdade. 3208-6314. 3208-6314. E outra dica muito legal da Esser é o VIP Augusta Exclusive Home. Falando e voltando a falar em valorização, você sabe quanto foi a valorização do imóvel na região da Consolação nos últimos 5 anos? 200%. Então vai visitar o VIP Augusta, estúdios de 29 e 34 metros quadrados, pertinho da futura estação Higienópolis do metrô. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Olha, é um investimento para você que quer fazer um excelente negócio. Liga lá, 3255-2210. Acesse esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. Um abração, Rafa, Alan Horn e toda a família Esser. Boa, beija. E olha, tá valendo essa semana no leilão de Natal do Estádio 97 doações em unidades de sabonetes. Então você que quer concorrer à vaga de estranho no ninho aqui, tem que dar o seu lance lá no nosso site, 97fm.com.br. Vá na página de promoções, clique lá em leilão de Natal do Estádio 97, registre o seu lance, coloque seu nome, todos os seus dados e diga quantas unidades de sabonetes você pode doar no leilão de Natal do Estádio 97. Na sexta-feira, nós vamos bater o martelo e o maior lance dará direito ao dono do lance a ser estranho no ninho. Por exemplo, na sexta-feira, o Rogério Sisto dos Santos, ele deu um lance de 500 quilos de macarrão, foi o maior lance e vai ser estranho no ninho. E outro ouvinte, com um lance bem menor, foi sorteado, deu sorte. O Lúcio Shoichi Sakamoto, ele doou 20 quilos de macarrão e vai ser estranho no ninho, RG. É, e só pra lembrar, o ano passado, em sabonete, 5 mil unidades. Então vamos bater. Mas não é assim, olha, no ano passado deram realmente milhares de sabonetes, mas isso não significa que só vale a sua doação se você der mais que isso. Você... Mas a gente fica lance na... que você quiser. Mas a gente fica na torcida sempre pra bater, aí é legal. A gente torce sempre por mais, mas Faça aquilo que manda o seu coração. E aquilo que você possa sustentar. Que lhe compete. É verdade. Aqui, ó, classificação do segundo turno. É. Cruzeiro com 37 foi o campeão. Corinthians ficou em segundo com 36. Então essa sua tabela tá errada. Minha tabela não, tá com a tabela. Tá errado. Qual que é a sua fonte? Classificação do segundo turno. Qual que é a fonte? Águas de Lindóia. Gente, tá errado. O Corinthians fez 37 pontos e no critério de desempate ele tá à frente do Cruzeiro. Eu nunca erro, gente. É bobagem tentar me contestar porque eu nunca erro. Ó, e o Sheik falou. Ó, que moral. Ó, que o Sheik, você viu o Sheik hoje? Sheik falou, estou voltando com tudo. Libertadores para os brasileiros começam no dia 4. Aí, tá vendo? Então, ouviu? O Sheik falou, estou voltando com tudo pro Corinthians. Fonte. Campeão do segundo turno. Cruzeiro. Não é o Cruzeiro, gente. Não é. Tá aqui. Tô falando. Meu Deus. Universidade Federal de Minas Gerais. Ah, mas olha a fonte que você pega. E qual que é a sua fonte? A Universidade de Itaquera. Ó, Futidados, tá certo. Tá aqui, ó. Corinthians no critério de desempate é contra o Cruzeiro. Ele leva vantagem no segundo turno. Onde desvantagem? Leva vantagem, cacete. Aqui, 37 pontos cada um. Não, mas Corinthians, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais... Vitória igual? Tem... 36, não tem 37 pontos. Gol sofrido quando ele teve um a menos. Mas, aqui. Mas segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, o Corinthians tem 36 pontos. Mas tá errado. Esse mineiro é um nó cego. E mandaram 36 também. Gente, tá no lance. O Corinthians é o campeão do segundo turno. Tá no lance? Tá no lance. Olha no lance! Sei não, hein? Então o Guerreiro vai embora mesmo, ô Benja. Por quê? O Sheik tá voltando, velho. O Sheik tá... né? O Sheik é o segundo atacante. É, já vai lá, velho. Vai fazer as vezes do Sheik. Quem jogou com o Guerreiro? Ué. Sim, mas qual o problema? Bota outro pra jogar com o Sheik, velho. Pô, o Sheik resolve também, pelo menos. Mas o que tem a ver a volta do Sheik e o Guerreiro embora? Grana, turu. Porra. Pô, o Sheik continua recebendo do mesmo jeito. Mas o Sheik, mas não vão pagar uma puta bola pro Guerreiro. Ué. O que que tem a ver? Como que tem a ver? Eu acho que não tem nada a ver. Vai ficar pagando pro Guerreiro, pro Sheik, pô, porra. É só se livrar do Pato. Do Douglas já se livrou. Foi pro Cruzeiro, pro Grêmio. Mas pra se livrar pro Pato, alguém tem que pagar, né? Ah, vamos ver. Faz um aí. Mas o Grêmio... Por que o Cruzeiro imita a gente e não faz o leilão do Pato? O que será que o Grêmio pretende contratando o Douglas? O cara sentado... Quem tem o Pará... Eu quero ir lá e quero o Douglas no meu time. O que que será que ganha o cara com isso? Ele ficou 3 anos com o Pará, velho. Nossa, mano, realmente o lance disse isso. Então. Mas. Ah, tá. Então peçam desculpas pra mim. Não sei se o lance tá meio corintiano. Acho que tá. Olha, quem tá certo lá é o servente da Universidade de Belo Horizonte. Ah, enquanto, respeito o cara. Enquanto você fala do ticket alimentação, a gente vai somar os pontos aqui. Ah, beleza. Então vamos lá. Toma. É, amigão, você já notou que o mercado tá sempre mudando, né? A molecada chegou e transformou mesmo o jeito de pensar e de agir dentro das empresas, cara. E você, tá acompanhando essas mudanças ou tá dormindo aí, tá panguando? Tá de brincadeira, hein, amigão? Agora, pra manter os jovens talentos motivados e animados, Domênico Gato, é preciso muito mais do que aquele presentinho que as empresas davam antigamente. Aquela caixa de Natal lá, velho, que vinha milho, ervilha, lentilha, panetone duro. Meu Deus do céu, cara, tá de brincadeira. Pensando nisso, a Ticket lançou o Ticket Alimentação de Natal. Um cartão que oferece liberdade de escolha para todos os seus colaboradores. Facilidades para sua empresa e, é claro, amigão, um Natal muito mais animado para todo mundo. Com ele fica fácil preparar aquela super ceia para a família. Quem sabe aquele churrascão para toda a galera. Isso porque ele traz milhares de estabelecimentos credenciados Ticket. Ah, amigão, seus funcionários vão poder escolher onde, como e o que eles vão comprar. Nada melhor do que a liberdade de escolha, é ou não é? E agora, a sua empresa ainda pode solicitar o Ticket Alimentação de Natal e pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Que boiada, hein? Quer mais uma boiadinha? Tudo isso com frete grátis. É, amigão, aí tem que aproveitar, hein? Prontos para mudar de vez o jeito de motivar os seus colaboradores? Então acessa aí, tanatal.com.br. Não deu para anotar? Vou repetir, com calma, hein? tanatal.com.br. E contrate já! Tomou? Estádio 97 tem oferecimento de Peugeot 308 Active com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. Também no oferecimento do Outback. Happy Hour no Outback é muito mais divertido. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Mano, parabéns! Tô falando. O Corinthians fez 37 pontos. Então, ó, o cara lá, o servente lá da Universidade Federal de Belo Horizonte. O Cruzeiro fez quanto? Vem cá fazer a laranjada, velho. Mas ganha em que critério? Qual o critério? Não, pontos fez, agora em vitórias eu não sei. É, não, empata em tudo, Sombra. A única coisa que difere é que o Corinthians tomou um gol a menos que o Cruzeiro. O Corinthians aí leva vantagem no saldo de gols, RG. É que o saldo é 6, não é? É, se não me engano, o Corinthians acho que tem 7 de saldo e o Cruzeiro tem 6. É, treino bom. Agora tem que fazer aqui, não dá. Não, mas confia em mim porque eu nunca erro. Bom, mano, você pode hoje... É, pode comemorar isso, hoje. Isso, pode ir pra Paulista lá. Negativo. Ele vai sair hoje pra... Ele vai comemorar hoje com o Tobias. Vai comemorar com o Tobias, é verdade. Eu não preciso me vangloriar de mais um acerto. O Tobias tá em Nova York hoje, é. É, Domenico, ó. Marrento, hein? Botou a banca, hein? Meu Deus, zoeira. Eu sou mal humilde. É. Tamo vendo. RG número 2. Lógico, você fica me avacalhando. Repita, aqui, Sombra, quem é que ganhou a cápsula do tempo? Quem é a cápsula do tempo? Cláudio Mota! Aê, Motinha! Quem foi o rebaixado, Sombra? O burro! Benjamin Bach! O burro do ano!